Boa noite, galera dos Galácticos. Aqui é Gerson de Camaçari. Eu só queria dizer que ainda bem que o jogo é 8h30 da noite de domingo. Isso significa que eu já curti e já aproveitei bem o meu final de semana. Porque se esse jogo fosse na sexta-feira, meu final de semana seria triste. Mas é isso mesmo, torcedor Vitória Sofrência. Segue a líder. Valeu, irmão. Beleza aí. O Anderson Matos, três volantes, tem um torcedor reclamando. Esse aí disse que já curtiu o final de semana, por isso que o jogo tem que ser esse horário mesmo. Tá bom pra ele aí. Pois bem, Márcio. Acho o seguinte: o Gerson Magrão deve atuar ali como um ponta, como ele vinha atuando antes de deixar a equipe titular. Já que o Alisson Farias não pode jogar e joga aberto pela esquerda, o Gerson deve fazer essa função. Embora na escalação que a gente vê, ele aparece ali como um meia, um meio-campista. Mas é a tendência, na verdade, do desenho do time aí do técnico Eduardo Barroca, que não deve fugir muito do desenho da equipe do ex-treinador do Vitória, o Bruno Pivetti. Então, o Quixadá vai jogar centralizado, o Evandro pela direita e Gerson Magrão pela esquerda. Assim enxerga o time do Vitória. E o Rafael Carioca, que atua ali no lugar do Thiago Carleto, que está suspenso após ter sido expulso na última partida. É o time do Vitória com algumas mudanças, algumas alterações para esse jogo contra o Botafogo, né? Fala-se três volantes, mas o Gerson Magrão não atuará como volante, certamente. Valeu, aqui o Arthur está dizendo que Barroca é pior do que Pivete. Rapaz, Pivete não é técnico, né, gente? Nem treinador é. O Barroca já tem uma vivência maior como treinador, inclusive. Olha, antes de chamar o outro áudio aí, ó. Meu nome é Marcelo Pereira, tá na Zona Leste de São Paulo, em Itaim Paulista. Tá ligado aqui na Líder. Sempre, bora Leão, tá dizendo aqui o Marcelo. Ô Marcelo, um grande abraço, hein? Você tá em São Paulo, né, velho? Grande abraço pra você. Manda pro AI 94040100. Boa noite, galera do Galácticos. Aqui é Paulo do Garcia. Eu quero dizer que o Vitória hoje precisa aprender que jogar e vencer é a meta dele. Ele não pode pensar em empatar ou perder. Acabou. E todo o elenco precisa de maturidade para jogar. Só está 8 pontos atrás do G4. Mas quando ele percebe que tem poucos pontos, ele trata de perder. Não é possível. Vamos vencer, Vitória. Tá aí a preocupação do ouvinte, torcedor do Vitória, gente. Para Teixeira de Freitas, 70% do elenco de Covid tomou WO e é declarado perdedor pelo placar de 3-0. Que coisa, hein, Paulo Germano? Muito feio, mas parece que é de bairro, né? De várzea, né? Aquele dia que marca o jogo, aí a maioria não vai porque ficou doente. Isso não existe no futebol profissional. Pois é, então a federação não aceitou não ter o jogo, suspender a partida. E aí a partida também não aconteceu porque foi WO e o Teixeira de Freitas não compareceu na cidade de Jacobina para enfrentar o Canaã. Viva a primeira rodada do Campeonato Baiano, hein? Para Incomaf, há 23 anos construindo uma vida com você. As novidades aí, Anderson Matos, antes da bola rolar, Anderson. Tá legal, meu querido Márcio Martins, trazendo a informação, ou as informações, das ausências da equipe do Vitória. O Wallace segue de fora, afastado por lesão na coxa. O jogador segue dando aí espaço ao Maurício Ramos. E quem também está fora é o jogador Fernando Neto. Mesma situação, coxa também. Outro Márcio Martins que não aparece na lista de relacionados é o Vico, né? O Vico terminou aí não podendo estar na lista de... Aliás, o Vico volta, me perdoem. O Vico está de volta. Quem está de fora é o Alisson Farias. O Alisson também tem suspeita de lesão na posterior da coxa. Ele ficou um longo tempo afastado por conta disso. E o Van, depois de meses, Márcio Martins está de volta. O Van agora fica no banco de reservas. Jonathan Bocão sequer apareceu na lista de relacionados, ali, na verdade, que não foi divulgada pela assessoria de imprensa do Vitória, né, pela primeira vez aí nesse ano. Então, o Rubro Negro com três jogadores de lateral, da lateral direita no time: Leandro Silva, titular, Van e Léo Moraes no banco de reservas. São essas informações. E a principal informação do dia é em relação ao Marcelinho, que não apareceu entre os titulares. Juninho Quixadá vai fazer aí a sua primeira partida como titular do Vitória. O Juninho, que veio do Ceará, não jogou muitos jogos neste ano. Juninho passou por alguns problemas de lesões no ano passado. Esse ano estava recuperado, mas por questões de opção do treinador não atuou, foi contratado pelo Vitória, jogou algumas partidas começando no segundo tempo, e depois de uma longa e persistente insistência dos treinadores em colocar o Marcelinho, Quixadá terá essa oportunidade aí de atuar na equipe. Série A do Campeonato Brasileiro com jogos hoje: 0 para o Atlético Goianiense, 3 para o Palmeiras, Fluminense 3, Santos 1, Atlético Paranaense 1, Grêmio 2, vencendo fora de casa o time de Renato Gaúcho. E no jogo entre Internacional e Flamengo, o Internacional empatou com o Flamengo no Beira-Rio por 2-2. Estas partidas todas encerradas. Também às 8:30, daqui a pouco, Copa do Brasil, jogo da volta, São Paulo e Fortaleza, o primeiro jogo, 3-3. Nós vamos acompanhar isso e muito mais aqui no Super Placar, no Futebol Show da Sociedade, Fabrício. Valeu, grande Flank, é o Lima, atualizando o torcedor. E quem diria, Pedro, Flamengo empatou o jogo, rapaz. Jogaço, aos 50 do segundo tempo, o Everton Ribeiro empatou a partida. Finalmente a gente teve um grande jogo com as duas equipes jogando bem. No futebol brasileiro, entre aspas, pós-pandemia, né? Porque pandemia não acabou, a gente não venceu a pandemia ainda, mas no retorno do futebol, digamos assim, porque a gente até cobra, Fabrício, bom futebol, mas a gente tem que parar com isso, porque os jogadores ficaram aí 4 meses inativos, voltar desse jeito é complicado, eles nunca passaram por isso, né? Esse tanto tempo parado, sem atuar, sem treinar, e voltar com um calendário louco desse jeito, é complicado para a gente cobrar também, logo de cara, um bom futebol. É claro que um pouquinho mais para frente, acredito eu, que a gente já está chegando no momento que a gente vai começar a ver bons jogos, grandes jogos, porque, mas a gente está no final de outubro. Sim, mas é como se a gente tivesse agora, num panorama de verdade, 2 meses para trás. 2 meses para trás ainda no campeonato, porque o futebol brasileiro em 2020 só vai terminar em fevereiro de 2021. Então agora, com mais ritmo, com os times mais bem encaixados, com o calendário tendo sequência, nesse calendário louco de um jogo em cima do outro, é capaz da gente ver agora jogos melhores, como foi Inter e Flamengo, digno de equipes que estão brigando lá em cima na Série A. Valia a liderança, né? E aí o Flamengo conseguiu esse empate no finalzinho, o Atlético tropeçou ontem contra o Sport, empate também 0-0 jogando em casa. Estão os três ali com a mesma pontuação, o bicho tá pegando na Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B também o bicho tá pegando, e o Vitória precisa de qualquer maneira vencer hoje para tentar se afastar um pouco mais da zona do descenso, hein, seu Wilton Matos? Exato, Vitória que deve anunciar a qualquer momento de forma oficial o meio-campista Matheus Frizo. Ele é do Grêmio, estava no Atlético Goianiense, tem 22 anos. E deve ser, como eu já disse, anunciado pelo Vitória a qualquer momento. Quando chegar aqui, vai fazer exame, assinar contrato e é anunciado. Vitória em campo, uniforme 1, artilheiro do Rubro Negro, Léo Ceará, 6 gols. Como estão os donos da casa, Mané? Também com uniforme 1, todo de branco, com detalhes em preto. Os desfalques do Vitória: Wallace, Fernando Neto, Alisson Farias e Thiago Carleto. Desfalques da Pantera: Naldo, Gilson e Wellington Tanque no departamento médico. Esses são os desfalques: Naldo, Gilson no departamento médico e Wellington Tanque suspenso. Pendurados no Vitória, Alisson Farias, Guilherme Rende, Bocão, Marcelinho e Rodrigo Carioca. Pendurados da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, Romão, Nauda, Carlos, Jorda, Vitor, Bolt e Ronald. Próximo jogo do Vitória encerrando, jogos de ida do Brasileiro da Série B, sexta-feira, 19:15 no Barradão contra o Brasil de Pelotas. Próximo jogo do Botafogo, sábado, 31 às 19 horas, contra o Operário no Germano Kruger. A bola vai rolar para 90 e poucos minutos, dá mais pura emoção e adrenalina, o cara do golaço. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão, vai começar o jogo no estádio Santa Cruz. Em Ribeirão Preto, Vitória tentando vencer para se afastar da zona do rebaixamento. Olha, Pedro, acho que nem o torcedor mais pessimista do Vitória imaginava essa situação para o Leão. Mexe na bola o Botafogo, começa o jogo no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Botafogo, Vitória! Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão, intenso, vibrante em cima do lance, do jeito que a galera gosta. Você está na Rádio Sociedade da Bahia e a bola já rolando, Vitória já com posse de bola, o time do Botafogo tentou investir pra cima do Vitória, acabou perdendo a bola fica em favor do Leão, que recebe no campo de defesa. Maurício Ramos faz domínio, com a perna direita ele dá um tapa na bola, achou mais à frente o Evandro, dominou, 77 na camisa pelo setor direito, já errou o passe o Evandro, recuperação do Botafogo no setor de meio campo, ficou com o Elon Carlos, tocou pro Ferreira, faz o lançamento, buscava no campo de ataque o Junivan, melhor pra zaga do Vitória, cortando, recuperação do time Botafogo, olha o Junivan, meteu na direita, bola pro Val, acionado pelo setor direito, Junivan bateu, gol! Botafogo! Gol! Botafogo de Ribeirão Preto, Judivan, camisa 7, na primeira tentativa do Botafogo, cruzamento, Judivan que começou a jogada, ele mesmo finalizou, sai na frente o time de Ribeirão Preto, pra azar do Vitória, no primeiro lance agudo do jogo, Judivan pra rede, 1 para o Botafogo, 0 para o Vitória, Manuel Messias. O detalhe é que o Judivan começou a jogada, tocou para Val na direita. Val cruzou, cercado pelo jogador do Vitória. Terminou entrando o Judivan ali na área, também cercado, ninguém acossou. Num toque meio esquisito, ele meteu a bola pro fundo, o Ronaldo ficou olhando e Judivan saiu pro abraço. O Botafogo sai na frente no estádio Santa Cruz. Botafogo! 1-0. Com um minuto apenas do primeiro tempo, Judivan, camisa 7, repito, no primeiro lance agudo do jogo, a defesa do Vitória já entregou, é o gol do Botafogo, 1 para o time de Ribeirão Preto, 0 para o Vitória. Pedro Santos, eu falava no início que nem o mais pessimista torcedor imaginava essa campanha, nem o mais pessimista imaginava um gol tão cedo do adversário, hein, Pedro? Eu não queria ser chato, mas eu falei de Judivan, não falei? Falou. Que mesmo sendo um andarilho, mesmo com lesões graves no joelho, ainda assim é um bom atacante, é ele que inicia a jogada, mostrando que tem versatilidade, que tem mobilidade e que entra sozinho dentro da área. Guilherme Rende não acompanha, não sei se era ele ou o Lucas Cândido por ali, mas Judivan inicia a jogada, Fabrício, e ele parte para receber o cruzamento, entrando livre na área. Livre. João Vitor estava com um, Maurício Ramos estava com outro jogador dentro da área, e ele, como elemento surpresa, vem de trás e toca de mansinho, sem chances para o goleiro Ronaldo. 55 segundos. Não deu nem para a gente ver como o Vitória vai se comportar, porque agora a estratégia vai para o saco, o Vitória vai ter que correr atrás do prejuízo. E tem força com essa formação para correr atrás de um prejuízo tão cedo, Pedro? Com o time mais lento, com o time que em tese teria que controlar mais o jogo, que teria que abusar mais do controle da posse da bola, vai ser difícil. O Eduardo Barroca já deve pensar em mexer essa equipe, não agora, mas em algum momento do jogo ele vai precisar de mais força, de mais velocidade, porque agora o Botafogo vai se fechar, vai sair no contra-ataque, tem jogadores com mais características para isso e o Vitória vai ter que ir para cima. Agora, ir para cima com Lucas Cândido, com Magrão, dois jogadores tão parecidos, o Vitória fica enfraquecido. É, situação complicada, ainda bem que é o futebol, né? Tão imprevisível. Vitória já tem uma falta interessante, né, Wilton? É, tem uma falta na... e na falta de Thiago Carleto, Juninho Quixadá vai se apresentando, a rapaziada do Vitória na grande área, vamos ver se vai ser levantado ou batida direto. Carleto expulso de forma irresponsável na última partida. Olha o Quixadá, quem sabe empate, cruzamento, subiu para cortar, insiste o Vitória, batida de longe, a bola foi para fora. Pegou de fora da área ali o Gerson Magrão, de perna esquerda. Ela acabou passando à esquerda do Darley, foi para fora. Tentou Vitória, Wilton. Tentou como vem tentando quase o campeonato todo, né? Sem eficiência, sem nenhum tipo de qualidade. A bola direto pra fora, nem assustou o goleirão Darley. Botafogo 1, Vitória 0. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. Troca de óleo rápida, 100% segura e com o melhor preço, só na Chevrolet. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Todas as soluções numa só marca. Rede Construcerto, Outubro Rosa, todos juntos na luta contra o câncer. Coronavírus, isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar. É a Rádio Sociedade da Bahia na super cobertura da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem a gente em Sociedade pro gol de Judivan, gol do Botafogo e a gente da Sociedade, Flankel. Judivan, ele marca o seu primeiro gol no Brasileiro da Série B. Botafogo! O 11º gol do Botafogo na competição. Aí o gol de Judivan, o Botafogo fazendo 1-0 na equipe do Vitória. As emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória vai pro jogo. Juninho Quixadá recebeu, lá vai ele, baixinho, tentou na esquerda com o Rafael Carioca. A bola não chegou no lateral. Ó, dificuldade do Rafael voltar, viu? Ainda reclamamos do Carleto. Tá tão gordinho quanto o Carleto. Nossa, os dois pra voltar é difícil. E o Léo Kovic não vem tendo a chance porque quando se apresentou não foi bem. Mas vamos ser justos. O Léo Kovic, e o Wilton pode me corrigir se eu estiver errado, jogou somente contra o Cruzeiro. Né? É, que foi um pé e outra coisa, no momento em que toda a equipe foi ruim, é o garoto que tem que ser crucificado pra não ganhar mais outra oportunidade. Ainda mais com tudo, né, Wilton, que ele mostrou no Baiano. É, mas essa é a prática comum, né? Quem vem mais novo, seja da base ou não, falhou uma vez, não foi bem uma vez, é praticamente esquecido. Enquanto outros Gerson Magrões da vida ficam aí. E por falar em base, a ideia do Vitória não era utilizar os jogadores jovens da base no seu time? Por que que tá saindo todo mundo e o Vitória voltando a ser uma incubadora? Pois é. Vitória tá voltando a ser incubadora, Fabrício. Vamos lá, depois a gente fala sobre isso. Por decisão do presidente. Pois é, o presidente que fala uma coisa e faz outra. É o tempo inteiro assim, desde o episódio Arena Fonte Nova até esse episódio aí dos jogadores da base, 2/3 da base. Cadê a base no Vitória? Fica com o time do Vitória, a bola ficou com o Rende mais atrás, trabalhou Maurício Ramos, capitão do time, ele tocou no meio com Gerson Magrão espalha a jogada ali com o Lucas Cândido faz o giro ali com certa lentidão, 15 na camisa, círculo central, bola pra João Vitor, na direita tem Leandro Silva, dominou, 26 na camisa, lá vai ele, faz o lançamento buscando o Léo Ceará, de cabeça tirou a zaga da equipe do Botafogo, saiu pelo setor canhoto com Martinelli, 20 na camisa, bateu pra frente de canhota, o lateral esquerdo da equipe do Botafogo, se esforçou por ali bem o Rende, conseguiu evitar que o Botafogo saísse no contra-ataque, são 7:30 do primeiro tempo, 1 para o Botafogo, 0 para o Vitória, o gol de Judivan. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. A Mancovavem é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar a Mancovavem. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Governo do Estado, o governo que cuida da saúde, da Bahia, de você. Coronavírus, isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar. E olha o Botafogo descendo o cruzamento. Ronaldo saiu pra fazer a defesa, saiu do gol, encaixou. Acabou dando no troco, ficou pra equipe do Vitória no campo de defesa. Abraçando o grande Adailton aí, armação vindo a gente, hein? Valeu, Adailton, pela moral de sempre. Obrigado pelo carinho da audiência. Grande Adailton e armação. Ouvindo a equipe show Sociedade. Fica com o time do Vitória. Leandro Silva já ultrapassou a linha, aquele vindo gramado. A bola ficou com o Rende. Rende mais atrás. Trabalhou com o Maurício Ramos, capitão do time. Ali, exatamente no círculo central, dominou o zagueirão da equipe do Vitória. Bola na canhota. Rafael Carioca faz o domínio, lá vai ele. Marcação ficou à distância. Espaço pro Rafael Carioca. Carioca se escou pra lá, pra cá, belo drible do Rafael Carioca, pode ser agora, cruzamento, saiu pra fazer a defesa o Darley, Jogada foi boa do lateral do Vitória, Wilton. Diria que o início da jogada foi boa, né? O bom drible foi no fundo, fez o cruzamento. Mas aí na hora de cruzar praticamente atrasou para o goleiro, nas mãos do goleiro. Sem perigo nenhum, Botafogo vai vencendo Vitória por 1-0. É, o Botafogo venceu Vitória por 1-0, são 9 minutos do primeiro tempo. O que dizer do jogo, já que o gol saiu tão cedo do Botafogo, hein, Pedro? Daqui a pouco eu completo que o Vitória desce pela esquerda, Fabrício. Vamos lá, com o Quixadá, chegou rascando por ali o jogador, né? Val, e o Quixadá ainda deu azar, ou falta de competência, porque o Val usou o corpo dele pra ficar com o lateral, Pedro. Olha, o Vitória joga, de fato, de uma maneira diferente. Você vê que o Vitória tá num 4-3-3, só que Quixadá joga um pouco mais na esquerda, o Evandro joga mais pela direita, e naquele cinturão do meio campo, quem centraliza é Gerson Magrão. Horas a gente vê Guilherme Rende fazer aquele papel de entrelinhas, com Gerson Magrão, e Lucas Cândido mais centralizados, como a gente está vendo agora, inclusive Gerson Magrão trocando figurinhas aí com o Lucas Cândido, que acabou de isolar uma bola. O meio campo vai estar de brincadeira o Lucas Cândido, né? E aí você vê que Xadá um pouco mais aberto na esquerda, Evandro na direita. É uma forma diferente de jogar. Claro que não é aquele Vitória que a gente estava acostumado a ver, com mais pressão dentro da área. É uma equipe que agora controla mais o jogo na faixa central e tenta, pelos lados de campo, né, escapada de Rafael Carioca, de Leandro Silva, de uma possibilidade maior de apoio dos laterais. O que está acontecendo agora é o seguinte: o Botafogo, já que fez 1-0, recua e espera o contra-ataque. E o Vitória, Fabrício, me preocupa que está dando campo para isso acontecer. É, Botafogo e Vitória, Botafogo e Vitória, Série B do Campeonato Brasileiro. Vem comigo, torcedor, cola comigo, nação rubro-negra, cruza os dedos e vamos girando o tempo de jogo. No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, são 10 minutos, 10 minutos e meio do... Oferecimento Mob Brasil, onde motorista e passageiro ganham mais. Baixe o aplicativo. Olha o time do Botafogo, se escondendo, o Nivan bateu pra fora! Deram espaço pra ele, é bom de bola. O Pedro chamou atenção ainda na pré-jornada. Judivan, mais um lance dele, bateu de esquerda. Ela passou muito perto, viu, Manuel Messias? É verdade, pra sorte do Vitória, ele não ganhou um pênalti, porque o jogador, me parece que o meio campista, o Lucas Cândido, voou pra pegar ele. Não conseguiu pegar, o Judivan complementou, sorte que botou pra fora, e mais sorte do Vitória que não deram o pênalti dele. Lá vai o Vitória. É o Vitória tentando a resposta, cruzamento, tira a zaga do Botafogo, mas eu falava... Primeiro tempo, chegando agora a 12 minutos do primeiro tempo. E no placar tá lá, seu Botafogo! Um Judivan a um minuto. Vitória! Ainda zero. 8 horas 41 minutos na Bahia. Muito bem, bola rolando no estádio do Morumbi, oitavas de final, jogo da volta da Copa do Brasil. Brenner abre o placar para o São Paulo. Agora 1 para o São Paulo, 0 para o Fortaleza. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão com intensidade e emoção que o torcedor merece. Você está na Rádio Sociedade da Bahia, não tem comparação, na Rádio Sociedade tem muito mais emoção. Quero saber já do Flankel Lima, a situação do Vitória em relação à zona do rebaixamento, hein? Com esse resultado de 1-0 para a equipe do Botafogo, o time do Vitória ainda mais encostado na zona do descenso. Fica com ela a equipe do Vitória, ficou com ela Leandro Silva, 26 na camisa. A bola ficando para a equipe do Vitória no campo de defesa. Dominou João Vitor para Maurício Ramos. São as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória tentando vencer a partida, por enquanto vai perdendo por 1-0. E vai ficando com a situação cada vez mais difícil, hein, Caprichoso? 14ª posição para o Vitória nesse momento, 20 pontos. O rubro-negro está ali a um ponto apenas acima da zona do rebaixamento. Atrás do Vitória, Brasil de Pelotas com 20 pontos, o Náutico com 19 pontos, 16º. Vitória, 14º, 20 pontos, Fabrício. Por mais que se enxergue limites dentro do elenco, Pedro, mas outras equipes da Série B também têm seus limites, é um Vitória que parece que vai ter como realidade de novo brigar para não cair. A realidade já está sendo essa, limitado por limitado, até o Cuiabá é limitado e faz uma campanha melhor. O Vitória tem problemas além das quatro linhas, que a gente sabe. Então não era para o torcedor começar a temporada imaginando e se iludindo que esse time iria brigar para subir. Não iria. E eu falei isso desde o início do ano. Não é só que o time é fraco, não é só que o elenco é mal montado. mas tem todo um contexto que joga contra o Vitória nessa Série B. Vai demorar para o clube, para a instituição se arrumar a ponto da gente ver um time forte dentro de campo para voltar à primeira divisão. Um pontinho apenas do Vitória em relação à zona do rebaixamento. Cadê o presidente que te expertise para tirar o Vitória de forma imediata nessa situação? Já são quase 2 anos e nada, só blá blá blá. Tem falta o Vitória, vamos ver o Juninho Quixadá, quem sabe agora. Partiu o Quixadá, cruzamento, quem sabe o gol do Vitória. Corta a zaga do Botafogo, chegou por ali o Darley para cortar de soco. Lateral pro Vitória pelo setor direito. E a gente segue torcendo, torcendo muito para que o Vitória saia dessa situação. É um dos gigantes do nosso futebol, infelizmente, hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. E mais, infelizmente, ainda tá brigando para não cair para a Série C. Fica com ele o Leandro Silva, tocou pro Rendi. Rendi próximo a ele, tem um jogador que é o João Vitor. Prefiro mais atrás com o Maurício Ramos. Segundo central, 4 na camisa. Bola do lado esquerdo, Rafael Carioca. Rafael Carioca para Lucas Cândido. Dominou 15 na camisa, lá vai ele. Na perna esquerda, Lucas Cândido para Gerson Magrão. Encarou marcação, já errou o passe. Deu sorte que a bola voltou para ele. Olha o Gerson Magrão, vai tentar de longe. Pegou muito mal na bola, hein? Vitória depender de Gerson Magrão. Tomara que ele cale minha boca, viu, seu Wilton Mato? É o que a gente torce e espera, né? Que esses jogadores, já que são profissionais, que estão trabalhando, deem certo no Vitória. Mas Gerson Magrão ainda não mostrou absolutamente nada, desde que veio uma partida que ele foi menos ruim, num dos tempos apenas. O resto é sofrível o desempenho de Magrão no Esporte Clube Vitória. Como foi esse chute, né? Horroroso, né? Sorte dele que o Magrinho não tava narrando, porque essa cabia demais. Horroroso pro Gerson Magrão. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. A Chevrolet está preparada para cuidar do seu carro, seguindo todas as recomendações de segurança e proteção. Serviço Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Rede Construcerto, Outubro Rosa, todos juntos na luta contra o câncer. Coronavírus, isola! É a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. Sentiu. Sentiu, sentiu e parece que não vai dar para ele, hein, Wilton? Juninho Quixadá, sentindo a parte posterior da coxa, tá andando para um lado e para o outro. Vico, com a camisa número 11, já tá prontinho ali para entrar no time do Vitória. E aí, Pedro? Uma pena, né? Quixadá é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, mas nos últimos anos ele vem sofrendo com lesões e até natural que depois de tanto tempo parado ele sinta lesões musculares. Vai demorar para o corpo dele, né, conseguir ter a mesma força, a mesma explosão que ele teve nos bons momentos que viveu vestindo a camisa do Ceará. Entra Vico, um jogador que já foi titular, que já foi reserva, e para atuar nesse esquema que Barroca colocou a equipe do Vitória, quando você olha para o banco, não tinha que ser outra peça a não ser ele para jogar aberto lá na esquerda. Mateuzinho chegou a ciscar por ali, mas tinha que ser o Vico, né, Pedro? Mateuzinho que entrou bem no último jogo, mas aí Mateuzinho é um jogador que cai mais pela direita. Por enquanto, Barroca aposta em Evandro, mandando um beijão para meus dindos Juliana Mancini e Marcelo Machado, que estão voltando de Praia do Forte. Estão ouvindo a gente e Marcelo ainda manda dizer: segue o líder. É brincadeira ter que ouvir isso no domingo de noite, fazendo Botafogo e Vitória pela Série B. Todo castigo é pouco, viu? Um beijo pra vocês. Valeu, muito obrigado pelo carinho da audiência. Lá veio o time do Botafogo, tentou a bola dentro da área, tirou a zaga do Vitória, cortou o Rendi, acabou cortando errado. O Botafogo vai insistir pelo setor canhoto. Leandro Silva chegou de cabeça, meteu pra fora, ficou assustado ali com a presença do Martinelli e cedeu o escanteio, viu, Messias? É verdade, terminou se assustando ali o Leandro Silva, meteu a cabeça e jogou pra fora. Escanteio favorecendo ao Botafogo ali pelo setor esquerdo, Fabrício. Vamos ver essa cobrança, vamos ver essa cobrança. Lá vem o time do Botafogo. Ficou com ela, bola trabalhada. Olha, ficando com o Badia, ameaçou o cruzamento. E ali uma dividida feia com o Evandro, viu? E ele levou as mãos ao rosto ali. O Evandro também ficou sentindo. Houve uma a chamada colisão entre os dois. Era o Jefferson por ali. Ficou sentindo bastante jogador do Botafogo, o Evandro também. Nem sei quem foi errado aí, viu, Messias? Que colisão é frontal, né? Aí, meu amigo, todos os dois entraram armados. Essa que é a realidade. Um por baixo, outro por cima, né, mano? É verdade. Isso, rapaz. O Deilson terminou apitando ali, parando. Agora todos os dois entraram armados. Tanto o Evandro como também o jogador, o Jefferson. Não foi o Evandro? Então, agora o departamento médico tem que recuperar já, o Jefferson também já está recuperado, o Evandro, e vamos ver o que é que Deilson terminou marcando ali nesse lance. Valeu, valeu, são quase 19 minutos do primeiro tempo, Botafogo 1, Vitória 0, Judivan marcou, 55 segundos precisou aqui o Pedro Santos Sé, né? Um minutinho de jogo e o Botafogo já fazia 1-0 na equipe do Vitória. Que sofrimento para o Vitória! São as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória ali com a 14ª colocação, 20 pontos, mas apenas um ponto de distância no Figueirense. O primeiro dentro da zona, já informou Flankel, o caprichoso no plantão esportivo. Primeiro do Vico, no campo de defesa, lá vai ele, saiu no primeiro, tentou sair no segundo, falta para cima do Vico, né? Mostrou toda a sua habilidade ali o Vico, no lance até arriscado, porque se o árbitro não marca, ia ficar difícil para a defesa do Vitória, mas conseguiu proteger bem a bola, sofreu a falta já anotada e já cobrada pelo Leão no campo de defesa. Bola ficou para Rafael Carioca, tocou para Maurício Ramos no meio para Lucas Cândido, tem por ali o Magrão, rende também pedindo, tocou para Leandro Silva, bola pingou, quase cobriu ele, mas ele matou no peito e botou no chão, ficou com ela João Vitor, mais atrás com o Ronaldo. Ronaldo faz o trabalho com os pés, tocou para Maurício Ramos, quase 20 minutos do primeiro tempo, domina o zagueirão da equipe do Vitória, agora para Rafael Carioca, ultrapassou a linha divisória, lá vai ele pelo setor canhoto, Rafael Carioca trombando ali com todo mundo, trombou, levou e depois a bola ainda bateu por último nele para ficar em arremesso manual, favorecendo o Botafogo. Todo o esforço do Rafael Carioca foi por água abaixo, porque o lateral, inclusive, ficou para a equipe do Botafogo. Vem comigo, torcedor! Cola comigo, nação rubro-negra, acredita e vamos girando o tempo de jogo! Santa Cruz! No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, são 20 minutos. 20 minutos do... Oferecimento Mob Brasil, onde motorista e passageiro ganham mais. Baixe o aplicativo. E no placar tá lá, Botafogo! Judivan a um minuto. Vitória! Ainda zero. 8 horas 50 minutos em Salvador, 8:50 em Ribeirão Preto. No complemento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã do Durival de Brito, Paraná Clube recebe o Oeste. Sociedade! Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão e acredito no Vitória. Vamos pra cima, Leão, lá vai Guilherme Rendi, o lançamento. Eu com aquele otimismo de sempre, né? Que lançamento do Rendi, muito mal pro Léo Ceará, céu do gol. O Darley para fazer a defesa para a equipe do Botafogo, que domina no campo de defesa, a bola ficando com o Robson. Jorda bateu para frente, tentou o lançamento buscando ali o Judivan. A bola acabou sendo muito esticada, ficou tranquila pro Ronaldo. 21:30, já aviso que estamos no canal oficial no YouTube, já tudo ajeitadinho, tudo certinho. Convida você, torcedor que está em outras plataformas, se quiser migrar, venha pro nosso canal do YouTube. Tá bombando com muita gente participando. Você faz a sua inscrição, ativa o sininho, olha o barulho aí do sininho, ó. Você ativa o sininho e aí será notificado sempre que a equipe Show Sociedade estiver no ar. Tem também o WhatsApp, 96561025, e a galera participando no chamado popularmente de Zap Zap, hein, seu Flankel? José Ramos em São Paulo tá perguntando pra você onde vamos parar, Fabrício Cunha. O Adelmo de Riachão do Jacuípe tá ligado na melhor do Nordeste, a Sociedade. O Rodrigo diz que tá no sítio Laranjão em Arapiraca, sempre ligado. E o Marcelo do Senhor do Bonfim tá te elogiando, dizendo que esse narrador é nota 10 e pedindo um abraço. Manda um abraço pro Marcelo e pra toda a galera do Senhor do Bonfim aí, ô Fabrício. Um abração pro Marcelo, toda a turma de Senhor do Bonfim, tá todo mundo ligado na maior e melhor do Norte, Nordeste no Brasil. Bom, de Vitória vai parar na última gestão de Paulo Carneiro, a última divisão era a Série C, foi lá que ele deixou o Vitória. Agora temos até Série D, né? Mas por enquanto o Vitória vai caminhando, infelizmente, para uma Série C de Campeonato Brasileiro. Algo que a gente não quer, que a gente imagina que o Vitória vá conseguir se livrar, mas a decepção, sem dúvida alguma, é muito grande por essa campanha tão medíocre, Pedro. E é uma campanha medíocre por conta dos próprios erros do Vitória. O Vitória peca na sua própria ruindade, tropeça nas próprias pernas, e eu tô cansado, Fabrício, pra você, tô cansado, né, de ouvir o torcedor dizer: mas Pedro, esse time não era para sofrer tanto, era para a gente estar lá em cima. Olha o elenco de X, de Y, de Z, não importa. O problema do Vitória é o próprio Vitória. A ruindade do Vitória atrapalha a ele mesmo. Então não adianta pensar na teoria do que poderia ser, se a realidade é bem diferente. E a realidade é muito cruel com o torcedor do Vitória. Vitória, quem sabe agora no lance agudo pelo setor direito. Quem sabe na bola parada, vamos lá, Vitória. Cruzamento fechado de cabeça, tirou a zaga da equipe do Botafogo. Chegou por ali o Robson para cortar, a tentativa no Vico foi de gol olímpico. Tirou bem a zaga do Botafogo, insiste Vitória no Vico. Cruzamento muito mal do Vico. Cobrou tão bem o escanteio. E aí na bola seguinte, muito mal, hein, Wilton? Tentou dar uma rosca ali, batendo de chapa, rosca não, né? Tentou bater de chapa na segunda vez, não conseguiu. Darley agora tá sentindo, vai pedir atendimento médico. Manda um abraço para doutor Cláudio Lee e doutor Clodoaldo Mata Virgem. Eles que são dentistas e hoje é dia do dentista, Fabrício. Maravilha, um abração a todos os dentistas da nossa capital e por que não do nosso Brasil, abraçando Carlos de Quindiga, hein? Carlos de Quindiga tá na escuta, ouvindo a equipe show Sociedade, tá ligadinho com a equipe show, muito obrigado Carlos de Quindiga e toda a galera aí do grupo de ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Abraço ao capitão do grupo aí, o Carlos de Quindiga. São quase 25 minutos do primeiro tempo, Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. Vai construir ou reformar? A Manco Vavem tem soluções completas para toda a obra. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Governo do Estado, o governo que cuida da saúde, da Bahia, de você. Coronavírus, isola! É a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. É a Rádio Sociedade na Bahia, na super cobertura do futebol brasileiro. É o Bahia na Série A, é o Vitória na Série B, é a Jacuipense na Série C. Bahia de Feira, Vitória da Conquista, meu Atlético na Série D no Campeonato Brasileiro. Cobertura total da equipe show Sociedade com as transmissões da dupla Bavi e também, claro, acompanhando sempre os clubes baianos nas Série C e D do Campeonato Brasileiro. Tem falta o Botafogo, é isso mesmo, Messias? É, Jefferson já se apresenta por ali também. Chega ali também outro jogador, camisa de número 3, o Robson. E Jefferson termina assumindo a cobrança. Ficou pro Jefferson ali depois da conferência, lá vai ele, 39 na camisa, Jefferson na cobrança. Olha o Botafogo tentando na bola parada, o cruzamento, a bola foi muito mal cruzada, acabou direto para fora. Só tiro de meta para a equipe do Vitória, Ronaldo vai fazer a cobrança. E Fabrício, o que é que o Botafogo fez no jogo além do gol? Não. Mais nada, e o gol do Botafogo surgiu num erro ali de Maurício Ramos, depois Lucas Cândido não acompanha Judivan. E acabou, a tônica do jogo é essa, é um jogo muito ruim, muito fraco tecnicamente, de muitos erros, de pouca criatividade, de duas equipes que mostram aí no estádio de Santa Cruz em Ribeirão Preto, por que que estão brigando para não cair. Ao que você previa, Pedro, o problema é que o Vitória tá tão mal que num jogo tão ruim, com o adversário tão limitado, já tomou 1-0. Porque os adversários do Vitória, nessa última sequência, têm uma tendência de serem mais eficientes, porque aproveitam as inúmeras falhas do Vitória no jogo. Quase 27 no primeiro tempo, 27 no primeiro tempo, comentários de Pedro Cento Sé, reportagem de Wilton Matos e Manuel Messias, completão esportivo de Flankel Lima, você com a gente na 740 AM, na 102,5 FM, no aplicativo Sociedade Play também, no nosso canal oficial no YouTube, Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. Troca de óleo rápida, 100% segura e com o melhor preço, só na Chevrolet. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Todas as soluções numa só marca. Rede Construcerto, Outubro Rosa, todos juntos na luta contra o câncer. Coronavírus, isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar. O time do Botafogo tentou ali pelo setor direito, a bola acabou saindo pela linha de fundo. Vamos ver o escanteio favorecendo a equipe do Botafogo Ribeirão Preto. Em time dentro da zona do rebaixamento, vai vencendo a Vitória pelo placar de 1-0, quase 28 no primeiro tempo. Preocupação na zaga do Vitória. Já deu uma passada no chat, no canal oficial do YouTube. Galera participando, torcedor do Vitória chateadíssimo com o resultado parcial de 1-0 para o Botafogo. 28 minutos, olha o Jefferson, cruzamento. Léo Ceará subiu no primeiro pau e cortou para a zaga do Vitória. Insiste o Botafogo. Lances realmente, Pedro, horríveis, né? Fim de domingo, jogo de Série B. Manuel Messias! Oi! Que castigo, hein, Mané? Nós merecemos. Rapaz! Essa do Val foi de brincadeira, hein, Manuel? É, rapaz, vou te contar, viu? E esse time tá vencendo a Vitória por 1-0, hein? É o que diz aqui o David Matos, que é isso, Vitória perdendo para esse Botafogo. O Raimundo Nonato, cadê os torcedores do Vitória aqui? Já sumiram. O Série B diz, vou mudar meu nome para Série C. O Casca Grossa vai para Série C. O Luciano Santos, esse Vitória do jeito que tá, só a Série C. O Dilson, olá Fabrício e sua equipe, nota mil, boa noite, eu estou lhe ouvindo e torcendo para o futebol da Bahia. Um abraço Fabrício, a Dilson do Maracujá, está aí no quilômetro 75 em Irajuba, ouvindo a equipe show Sociedade. O grande Dilson está ligadinho sempre com a equipe show Sociedade. Jogador do Botafogo caiu ali, está meio que passando mal, preocupação é grande do corpo médico do Botafogo Ribeirão Preto, na jogada ali com o Léo Ceará. É o Martinelli, uma bolada, rapaz, menino novo. Tomou uma bolada do rosto. Ponta de queixo. Ali sentindo, como diria em minha terra, no pau da venta. É, também vamos ser bem sinceros, né? Como dizia meu grande ex-técnico Valnei Pichit, esse rapaz aí tem uma tendência a roubar oxigênio dos outros, né? Com um nariz desse, meu amigo, a bola bateu ali, ele vai sentir um pouco mais do que todo mundo, viu? A bola até buscou a testa, né? Mas no meio do caminho tinha o nariz, exatamente. Tem a bola ali a favor do Vitória, hein? Tem boa falta do Vitória ali pra ser cobrada. O Vitória vai pra cima do Botafogo, pode ser agora, lá vai Leão, vamos Negu, pode ser a bola parada, vamos lá Vitória, Fico na cobrança, preocupação é grande da zaga do Botafogo, o Fico, cobrança fechada, tirou a zaga de novo, voltou pra ele, bola pra Gerson Magrão, e o cruzamento, olha o gol do Vitória, tira de novo a zaga do Botafogo com o Jordan, tenta ser o Botafogo no contra-ataque, a bola ficou na canhota, Martinelli faz o lançamento na direita, a bola ficou pra Junivan, acabou adiantando demais, perdeu a bola, recuperação da equipe do Vitória com Maurício Ramos. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. A Manco Vavem é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar? A Manco Vavem. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Governo do Estado, o governo que cuida da saúde, da Bahia, de você. Coronavírus, isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar. É, e lembrando a você, torcedor, que para reduzir os impactos da pandemia, a Prefeitura lançou o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado para quem quer quitar os impostos e taxas municipais. Faça o seu cadastro em ppi.salvador.ba.gov.br, ppi.salvador.ba.gov.br. São 31 minutos do primeiro tempo, 31 primeiro tempo, e a bola em favor do Botafogo, é isso, Manuel? É, foi o Martinelli agora que recebeu a chapuletada do Lucas Cândido, que por sua vez recebeu o cartão amarelo, e a falta favorecendo ao Botafogo. Jefferson, que gosta de cobrar, já tá por ali com a camisa 39. É ele mesmo na cobrança, Jefferson, camisa 39 no Botafogo, na bola parada. O Jefferson deixou pro Martinelli, o cruzamento do Martinelli foi muito mal, melhor pro Vitória, cortou com o Gerson Magrão, insiste o Botafogo, a bola ficou pro Jordan, faz o lançamento buscando ali nas costas do Leandro Silva, conseguiu evitar que o Martinelli chegasse nessa bola, o Leandro Silva de cabeça meteu pra fora, mas a bola vai ficar em favor da equipe do Botafogo pelo setor canhoto, e o time do Botafogo vai todo pro ataque, acreditando que pode sim fazer o segundo gol pra cima do time do Vitória. Vamos ver essa cobrança de esquinada pelo setor canhoto, tem o Jefferson 39, o Martinelli também por ali, a bola ficou na verdade em arremesso manual, a bola vai ficar com o Jefferson, lançamento para dentro da área, quem é que sobe, cadê a zaga do Vitória? Maurício Ramos de cabeça cortou, vai insistir o Botafogo, recuperação do Vitória com o Léo Ceará, brigou pela bola o Jefferson, ganhou para a equipe do Botafogo, o Léo Ceará não conseguiu domínio, Botafogo tenta ficar no campo de ataque, Vitória retomou com o Gerson Magrão mais à frente, bola pro Vico, Léo Ceará, tocou na esquerda, Lucas Cândido, na canhota tem Rafael Carioca, olha a lentidão no meio campo do Vitória. Quando o Gerson Magrão domina, Pedro, tem até um 3 contra 3, mas aí a bola volta, como já tá a zaga do Botafogo. Leandro Silva agora caiu com a bola e a bola já é do Botafogo de Ribeirão Preto. Quando eu digo que o Vitória perde para si mesmo, para sua própria incompetência, para os seus próprios erros, é o que vem acontecendo, não só hoje, nos últimos jogos, no jogo contra o Guarani na última rodada. Por que que o Vitória tomou gol de empate? Porque Ronaldo quis sair jogando rápido, porque João Vitor não botou o pé firme na bola para mandar ela para longe, ela sobrou dentro da área, o Guarani acabou empatando. Então assim, são muitos e muitos erros. onde, como o próprio Barroca disse, eu repito, o Vitória vem pagando muito caro. E pode ser com o Léo Ceará, esse artilheiro do time recebeu pra chutar, foi por baixo, chegou bem o Jordan pra meter pra fora. Teve a chance Léo Ceará, demorou um pouquinho, aliás, ele tem demorado um pouco nessa Série B de finalizar, hein, seu Milton? É, mas vamos enaltecer também que a marcação foi firme, né? Não deu espaço, foi fechando, quando ele tentou o cruzamento, não conseguiu, mas ganhou o escanteio. Gerson Magrão na bola. Achou até que ele tentou chutar ali, né? Lá vai Léo Ceará dentro da área, vamos ver Gerson Magrão, cruzamento, primeiro pau de cabeça, chegou por ali pra cortar, zaga da equipe do Botafogo. Era o chute Ivan que estava ajudando a defesa do time de Ribeirão Preto. Tem mais um escanteio, Vitória, pole position. Continua pelo lado direito de ataque rubro-negro, Gerson Magrão novamente. De novo Gerson Magrão, vi que cobrou só um, né? Depois desceu pro Gerson Magrão, vamos ver se ele capricha, a bola direto pra fora! Fez a curva, a bola, o goleiro não acreditou. Passou assustando, hein, Wilton? É, mas a curva tinha que ser mais fechada, né? A curva foi meio aberta, ele bateu de rosca. Todo mundo passou na bola, ela foi direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta, Botafogo vai vencendo Vitória por 1-0. Vem comigo, torcedor, cola comigo, nação rubro-negra, e vamos girando o tempo de jogo. Santa Cruz! O estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, interior paulista, são 34 minutos do... Oferecimento Mob Brasil, onde motorista e passageiro ganham mais. Baixe o aplicativo. E no placar tá lá. Botafogo! Um Judivan a um minuto. Vitória! Ainda zero. 9:04 em Ribeirão Preto, 9:04 em Salvador. Oitavas de final da Copa do Brasil, segundo jogo no Morumbi, o São Paulo vai vencendo, 1 para o São Paulo, 0 para o Fortaleza. Manda pra mim que eu bato no peito, boto no chão, intenso, vibrante em cima do lance, do jeito que a galera gosta. Você está na Rádio Sociedade na Bahia. Maurício Ramos queria a falta ali, mas ele deu foi sorte nessa bola não ter sido roubada. Ele cai sozinho. É, ele esperou a bola escoar no fundo, só que Ferreira chegou a tempo. Lá vai o Botafogo. Olha o Botafogo, cruzamento, Leandro Silva subiu ali, fez o corte para a equipe do Vitória. Insiste o Botafogo, bola ficou para o Jefferson, lançamento no segundo pau, cadê a zaga do Vitória? Rafael Carioca cortou, conseguiu ir bem agora ali o Guilherme Rende. Léo Ceará, Evandro passou, bola para o Evandro, lançamento para o Evandro, fez só a proteção por ali. O jogador Jordan para sair jogando para o time do Botafogo, bola ficou para o Darley. Goleirão do time de Ribeirão Preto bateu pra frente, recuperação do Vitória com o Leandro Silva, brigou pela bola lateral do Vitória, deu sorte que a bola ficou no meio pro Lucas Cândido, mas a arbitragem do Deusson, com certo atraso, acabou marcando a falta e deu o cartão pro Leandro Silva, né, Wilton? É, exatamente, segundo cartão amarelo do jogo, segundo para o Vitória, entrada imprudente ali do Leandro Silva e pra mim tá certo o árbitro, viu? Cartãozinho amarelo, segundo do jogo, repito, segundo para o Vitória. Até consegue atingir a bola, né, Wilton, mas de uma maneira muito irresponsável e tem aquela da ação temerosa, né? E aí, o cartão muito bem aplicado pelo Deusson Fernando Freitas na tentativa do Leandro Silva ali de conter o Jefferson, número 39 da equipe do Botafogo. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. A Chevrolet está preparada para cuidar do seu carro, seguindo todas as recomendações de segurança e proteção. Serviço Chevrolet, agende, acompanhe, comprove. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Rede Construcerto, Outubro Rosa, todos juntos na luta contra o câncer. Coronavírus, isola! É a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. Boa Pizza, ligue agora em 3353-1774. Boa Pizza, a melhor pizza da capital baiana. 3353-1774, é o telefone da Boa Pizza. Peça a sua quentinha, hein? O delivery tá funcionando desde as 3 da tarde, vai até as 11 horas da noite. Dá tempo de pedir a sua, 3353-1774, a Buona Pizza. Tem escanteio, Botafogo, hein, Messias? É verdade, dessa vez quem vai é Badia, ali pelo lado direito, para cobrar esse escanteio. Todo mundo se preparando dentro da área, Jefferson na paquera e Badia no escanteio. Badia na cobrança, 28 na camisa, o cruzamento, Léo Ceará de novo cortou para a zaga da equipe do Vitória, o atacante marcando ali o primeiro pau, mais uma vez ele corta, ficou com a equipe do Botafogo, campo de defesa com o Darley. Goleirão com espaço, vai bater pra frente, bateu pra frente, quebrou a bola, o goleirão da equipe Botafogo. Vai brigar no alto ali, o jogador Jordi ficou na esquerda pra Jefferson, passou Junivan, recebeu, marcação no Maurício Ramos pra cima dele, protegeu bem o atacante do Botafogo, tentou sair, ficou cercado, recuperação no Vitória. Leandro Silva tenta o lance, perna direita na bola, bola pro Vico, de costas pra marcação, vacilou o Vico, acabou não conseguindo, desculpa, o domínio. Fabrício, até chegou a zaga e cortou. Fala, Pedro. Desculpe interromper, mas a indignação é muito grande com a tomada de decisão do Vitória em qualquer tipo de jogada. Leandro Silva tinha duas opções do lado dele, livres para sair jogando até. Aí toca com o Vico de costas. Ele segura, toca para Vico, que tá de costas, e marcado por dois. É. E marcado por dois. É impressionante, Fabrício. Impressionante. E outra, para quem gosta de estatística, já que o presidente Paulo Carneiro, né, também gosta muito, o Vitória tem mais de 70% da posse da bola. Ah, beleza. Mas não consegue fazer nada de maneira efetiva. Foram três finalizações para fora, enquanto que o Botafogo, com seus 32% de posse de bola, chutou duas vezes e fez um gol. Então, assim, não vem querer encobrir com estatística desempenho ruim. Quer outra estatística, Pedro? Vamos lá, Wilton. Se não vencer hoje, amanhã completa 30 dias sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Ah, e quer outro? 4 vitórias em 4 meses, né? É um triunfo por mês. Então, essa média de 30 dias sem vencer tá mais ou menos ali. Tá parecendo ano passado, né? É, rapaz, não sei não se não pode ficar pior, viu? Que situação desse Vitória, hein? Que situação do Vitória, vai perdendo para mais um time que tá dentro da zona do rebaixamento. Botafogo vence o Vitória pelo placar de 1-0. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. Vai construir ou reformar? A Manco Vavem tem soluções completas para toda a obra. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Governo do Estado, o governo que cuida da saúde, da Bahia, de você. Coronavírus, isola! É a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. Quase 40 minutos agora, sim, 40 minutos ultrapassados no primeiro tempo. Vitória perde no Botafogo pelo placar de 1-0. Já já eu vou com o Flank ao Lima mais uma vez para tentar ouvir o torcedor do Vitória, que está muito chateado com a jornada no Leão. Mais uma derrota, o Vitória vai perdendo por 1-0. Tem muito jogo pela frente, o Vico tentando um lance por ali, chegou por baixo, chegou atrasado, não entrou bem o Vico, acabou fazendo a falta para cima do Martinelli, lateral esquerdo da equipe do Botafogo. Anotado ali, não sei se o árbitro deu falta, se deu lateral, deu somando a seguir, tanto ele já fez o sinal ali de lateral, tem negócio de falta não. Não, é lateral, assim, ele podia dar qualquer coisa, os jogadores se chocaram, teve carrinho, quem bateu na bola por último foi o cara, foi o jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, mas na hora de se complicar, ninguém acusou nada, ninguém falou nada, lateral, e tá assim, vamos embora. E ali cheio de mancar, o número 39 acabou cobrando já o arremesso manual. 41 minutos do primeiro tempo, Vitória perde por 1-0. Flankel Lima, torcedor no WhatsApp, 965-610-25. Tem torcedor ainda acreditando, há muita decepção. Fala aí, caprichoso! A galera tá mais pra decepcionada, Fabrício Cunha. Lucas Monte tá desejando aqui, tá dizendo parabéns pra bancada. O que que vai ser do Vitória? Ele questiona. A galera também, um Sérgio de Pitanga, o Paulo Lupe em Colatina, no Espírito Santo, também na capital Vitória, no Espírito Santo. O Neto, tá ligado? Dizendo que infelizmente esse ano é lutar pra não cair. O Ronaldo, direto de São Paulo, pergunta se o Léo Ceará não vai tocar na bola. E o Christian tá em Buenos Aires, na Argentina, sempre ligado na Sociedade, Fabrício. Pode ser agora o Léo Ceará tocar nessa bola. Rafael Carioca tentou o cruzamento buscando o Léo Ceará. A bola não chegou no atacante do Vitória, Pedro Santosé. Tocar na bola, Wilton, Léo Ceará até toca. Ele sai da área, ele tenta se movimentar. Corta, ele tenta a bola lá no escanteio. Fazer com que o ataque funcione, mas é aquilo que a gente já sabe há algum tempo. Ser atacante no time do Vitória é um deserto de solidão, porque o meio campo simplesmente não cria, o Vitória não pressiona, o Vitória não chega na frente, mesmo o Wilton com mais de 70% da posse da bola. É, eu fico à vontade porque eu nunca fui grande fã do futebol de Léo Ceará, todo mundo sabe disso, mas o cara não recebe uma bola sequer na boa, né? Em outros jogos até perdeu alguns gols, mas nesse de hoje, especificamente nesse primeiro tempo, ainda não recebeu uma bola que prestasse. E com todas as dificuldades, é o terceiro artilheiro da Série B já, né? Já é o terceiro artilheiro da competição. Só fica atrás ali do Léo Gamalho, de mais um atleta que tem mais gols do que o Léo Ceará. Salvo engano, atacante também do CSA, né? Olha, para reduzir os impactos da pandemia, a Prefeitura lançou o PPI, Programa de parcelamento incentivado para quem quer quitar as taxas e os impostos municipais. Faça o seu cadastro em tpi.salvador.ba.gov.br. tpi.salvador.ba.gov.br. São 43 minutos do primeiro tempo. Bola ficou pro Vitória com o Vico. Vico dá um tapa na bola, achou. Jogada com Maurício Ramos. Faz o toque na bola, o zagueiro do Vitória. Lucas Cândido girou bem. Agora sim, o giro foi legal. Para Léo Ceará, dois em cima. Ficou difícil pro Léo Ceará. Tentou o giro, queria a falta. E a arbitragem mandou seguir. Foi batido pela marcação, atacante do Vitória. E depois ele deu a falta do Rafael Carioca. Aí o torcedor fica chateado, os jogadores também, porque entendem que a falta no Léo aconteceu. Mas ele deu a do Rafael Carioca no lance seguinte. Alguma opinião aí, seu Wilton? Duas coisas diferentes. Mesmo que tenha sido falta em Léo Ceará, não redime o Rafael Carioca de tomar cartão amarelo, porque veio de carrinho, vindo por cima, inclusive. Por trás, né? Por trás do jogador, foi merecido cartão amarelo, sim. É, tenho até dúvidas em relação ao lance de Léo Ceará, que tentou o domínio, na hora não conseguiu fazer o domínio como queria, e aí depois na dividida perdeu. Mas essa de Rafael Carioca merecia sim. Terceiro cartão amarelo do jogo, terceiro para o Vitória. E o Rafael Carioca, né? Do jeito que já é lento, um cartão então vai ser uma beleza para ele até o final do jogo, né? É, rapaz, ainda bem que é futebol, viu, Pedro? Porque se a gente tivesse que trazer alguns prognósticos, algumas perspectivas, não seriam boas, hein, Santo Sérgio? Eu falei antes da bola rolar que a perspectiva não era de um bom jogo. Me desculpe, quem queria ver um bom jogo de futebol, me desculpe, mas seria muito difícil que acontecesse entre Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto, times numa rabeira de uma Série B. Com medo de perder, com as duas equipes em uma situação delicada. Então, quando você vê o que o Vitória está jogando, com o que o Botafogo de Ribeirão Preto está jogando, o prognóstico, Fabrício, era exatamente isso daí. De duas equipes que mal assustam os goleiros Ronaldo e Darley. 45 minutos cravados, 45 minutos cravados no primeiro tempo. 5. Vitória vai perdendo de 1-0 do Botafogo, vamos até 50. Olha o lançamento buscando o Vico, matou bem no peito, lá vai ele. No ataque ele é bom de bola, lá vai o Vico, tocou mais atrás, sequei o Vico, viu? Ele deu praticamente um contra-ataque agora pro Botafogo, ficou com a posse de bola com o Jefferson. Lançamento na direita, bola ficou, lá vai o time do Botafogo com o Ronald, tentou de longe ali a bola muito mal, um show de horrores tem hora, viu? E a bola ficou tranquila pro Vitória, que vai ficar com a bola em arremesso manual. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. Troca de óleo rápida, 100% segura e com o melhor preço, só na Chevrolet. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Todas as soluções numa só marca. Rede Construcerto, Outubro Rosa, todos juntos na luta contra o câncer. Coronavírus, isola! A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar. Você sintonizado com a equipe Show Sociedade, obrigado pelo carinho da audiência aí na 740 AM no interior do estado, também na 102,5 FM em Salvador e região metropolitana, no aplicativo Sociedade Play, no sociedadeonline.com e no canal oficial no YouTube. No Brasilzão e em todo o planeta, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tenta o Vitória, a bola do Vico, tocou Gerson Magrão, tentou a tabela, errou o passe o Magrão, meu Deus do céu. Fica com ela a equipe do Botafogo, campo de defesa, Magrão vai tentar pressionar, bateu pra frente ali o Robson, buscando no ataque o Judivão, voltou no gol de cabeça Maurício Ramos, ficou com ela João Vitor volta com o Ronaldo. Ronaldo, goleirão da equipe do Vitória, faz o domínio com os pés, ele toca a bola pra Maurício Ramos com o Guilherme Rende, dominou meia dúzia na camisa, Leandro pediu na direita, recebeu Leandro Silva, ele tem 26, trabalha sempre na perna direita, lateral direito da equipe do Vitória, bola pro Vico, faz o domínio, tocou mais atrás, com ela Guilherme Rende, dominou no círculo central, mais atrás do grande círculo, dominou Maurício Ramos, capitão do time, tocou na canhota pra Rafael Carioca com espaço, vamos lá Rafael Carioca, até recebe a bola com certo espaço, Rafael Carioca, tenta ir pra cima, pediu o Vico, mais atrás Rende, de primeira, tocou Leandro Silva com espaço, Léo Ceará dentro da área, fica pedindo também Lucas Cândido, olha o Leandro Silva cruzamento, ele tentou Lucas Cândido lá, amigo. O Vitória tem quatro jogadores dentro da área. Chega até em bloco lá na frente. Mas vai viver de cruzamento quando quem cruza na direita é Leandro Silva e Rafael Carioca. Quando chega, tá faltando até pouco para ele acertar um cruzamento. Ele bate bem na bola, mas ainda não conseguiu colocar essa bola para os atacantes do Vitória finalizarem. Os cruzamentos de Rafael Carioca terminam sempre na mão do goleiro Darley. E Leandro Silva, ele joga a bola para a área e torce para que aconteça alguma coisa de diferente. Né? A distância dessa tentativa do Leandro. Um balão para homenagear São João, que esse ano, infelizmente, a gente não pôde ter os festejos juninos. para o Darley pegar sem nenhum tipo de problema. A defesa do Botafogo de Ribeirão Preto não é incomodada pela equipe do Vitória. Pode ser agora numa bola parada, né? Porque o Vitória conseguiu a infração lá do lado esquerdo, Wilton. E quem sabe na bola parada, seu pole position. É, Rafael Carioca que vai pra jogada. Os zagueiros do Vitória já estão na área do Botafogo, Fabrício. O João Vitor, também o Maurício Ramos, por ali também o Léo Ceará, também o Vico. Quem sabe agora, vamos lá, Vitória, quem sabe na bola parada. Tão decisiva no futebol, lá vai Rafael Carioca, cruzamento de cabeça. Chegou Robson pra cortar pro time do Botafogo. Tenta ser o Botafogo com o Junivan. Buscou a tabela ali, conseguiu um drible pra cima do jogador Evandro. Recuperação da Vitória, Lucas Cândido. Evandro de primeira, devolução pro Lucas, Vitória vai insistir. Olha o Lucas Cândido, levou na linha de fundo, ele tem habilidade, cruzamento buscando o Léo Ceará, tira Jordan pra equipe Botafogo, insiste o time do Vitória com o Evandro, acabou perdendo, saiu com bola e tudo, lateral favorecendo a equipe Botafogo pelo setor direito na sua defesa. Val vai fazer a cobrança. Você sintonizado com a equipe Show Sociedade, muito, muito, muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado mesmo, essa imensa audiência da Rádio Sociedade da Bahia. Para reduzir os impactos da pandemia, a Prefeitura lançou o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado para quem quer quitar os impostos e taxas municipais. Faça o seu cadastro em ppi.salvador.ba.gov.br, ppi.salvador.ba.gov.br. Alô Pacheco Maia, tá ouvindo a equipe Show Sociedade. E tenta o Vitória, o Vico escorregou, se perdeu todo. Tem jogador que o banco faz muito bem, viu? Mas pro Vico fez muito mal. Há bastante tempo que não vejo o Vico conseguir produzir nesse time do Vitória. Ele que tem figurado quase sempre no banco de reservas nos últimos jogos. Quando o torcedor do Vitória fala que o elenco do Vitória é melhor e que não poderia estar sofrendo tanto na Série B, eu vou usar esse jogo como exemplo. O elenco do Botafogo de Ribeirão Preto é um elenco tão espetacular que Jefferson, aquele lateral meia boca que passou por aqui, joga de ponta no time de São Paulo. Incrível, né? Tenha santa paciência, Fabrício. E tá jogando até bem. Termina o primeiro tempo em Santa Cruz. Botafogo! Termina o primeiro tempo no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Judivão, Botafogo tem um. Vitória! O Vitória tem zero. Vitória vai sendo derrotado em Ribeirão Preto. O gol saiu com um minutinho de jogo, aos 55 segundos. Para ser mais preciso, Judivão para a rede. E o Botafogo vai vencendo Vitória por 1-0. E o que endossa ainda mais, né? Aqueles que acham que o elenco do Vitória é melhor do que a classificação nos mostra. Eu mesmo sou um deles. Porque você tem um Jefferson jogando de ponta no time do Botafogo. Vitória tem posições que tem três boas opções a nível de Série B. Evandro, Mateuzinho e Vico brigam por uma vaga. Quixadá e Alisson Farias brigam por outra vaga. O Léo Ceará tem como sombra, entre aspas, eu estou falando isso antes da competição começar, né? Porque depois que começou, a gente está vendo aí um show de horrores desses atletas do Vitória. Mas o Léo Ceará tem um Júnior Viçosa de dois acessos sendo protagonista e o Jordi Caicedo, que foi artilheiro do time ano passado, né? Então você percebe duas, três opções para cada posição, só que o momento de todos é muito ruim, o que deixa o Vitória como um dos piores times dessa segunda divisão. A opção não falta, falta qualidade. E não é pouca qualidade que está faltando, não. É muita. Lateral direito a gente tem 5. Não presta 1, porque Ivan só vive machucado. No meio campo, Guilherme Rendi só está jogando porque não tem reserva. Esse não tem nem reserva. Caiu de produção. Aí o Vitória tem problemas de lesão, de suspensão. O meio campo não funciona. Marcelinho, a aposta que veio de Bruno Pivetti da Bulgária. Quixadá. Quixadá está machucado. Por quê? Porque tem 2 anos que ele está machucado. Quem não sabia que isso poderia acontecer? Um elenco mal montado. Mal montado, e quem montou, né? O diretor de futebol do Vitória. Quem é o diretor de futebol do Vitória? O presidente do clube, que centraliza praticamente todas as decisões. Esse é o retrato do Vitória, torcedor. Vamos torcer, torcer muito, se pegar na fé para tentar ver esse Vitória um pouco melhor nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Fim de papo no primeiro tempo para o Botafogo de Junivan, 0 para a equipe do Vitória. Tem todo o segundo tempo pela frente, torceremos para que o Vitória consiga se superar, superar todas as suas dificuldades, que não são poucas, para tentar, quem sabe, um pontinho até mais jogando fora de casa hoje em Ribeirão Preto. Fim de papo no primeiro tempo. Um para o Botafogo, zero para o Vitória. São 9 horas 22 minutos no retorno. Tem Flanque ao Lima atualizando o torcedor e recepcionando as mensagens do WhatsApp. E também a opinião de Pedro Cento Sé. 9h22, voltamos já. Resenha é Pitu. Beba com moderação. Você cuida do seu carro, mantém tudo em ordem, respeita as regras de trânsito. Mas um dia encontrou um motorista que corria demais, usava celular ou... Rede Chevrolet. Serviços de funilaria e pintura realizados com peças e materiais originais. Com 1 ano de garantia. É você satisfeito e seu carro novo de novo. Serviços Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Perceba o risco. Proteja a vida. Aí, mestre! Agora é com você! Na construção, Terra City. Meu companheiro que me ajuda a trabalhar. Tirando umidade, trazendo saúde pra sua família e pra cidade. Veda City, o nosso bem-estar. Veda City agora é uma marca só. Uma família. Nova embalagem, nova linha. Mais fácil de pedir e escolher. Veda City é coisa de mestre. Veda City, todas as soluções numa só marca. Ei, você, não tá fácil, dá pra ver. Mas segura essa onda que a gente vai vencer. Porque aqui tem governo que cuida, que faz acontecer, que trabalha pra ver a saúde chegando mais perto de você. Que não deixa uma vida pra trás, que faz nossa Bahia avançar, que governa com óleo no povo e o outro pra obra não parar. Sempre junto do homem do campo, do estudante, do trabalhador. Onde tem um baiano na luta, ele tem um parceiro, sim senhor. Dá orgulho de ver, dá orgulho de ver. O governo do estado cuida da saúde, cuida da Bahia, cuida de você. Dá orgulho de ver, dá orgulho de ver. O governo do estado cuida da saúde, cuida da Bahia, cuida de você. De você e de você, de todos os baianos, governo do estado. O para-brisa trincou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O farol quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade, com toda qualidade. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Vocês sabiam que a Amanco agora é a Amanco Vavin? Isso mesmo! A marca da inovação mudou para melhor, com muito mais tecnologia, eficiência e qualidade em todos os seus produtos. Curtam a página da Amanco Vavin no Facebook e fiquem ligados nas novidades. Além de explicar a mudança, também iremos mostrar como a marca vai conectar você com o futuro. Agora já sabem, na obra ou reforma, vai de Amanco Vavin. Amanco Vavin. Não gaste dinheiro com coisas desnecessárias. Invista nos seus sonhos, invista na sua casa. A Rede Construcerto e a Tintas Elite se uniram e estão promovendo maior qualidade e satisfação para os seus clientes. Com a Tintas Elite, você tem o melhor custo-benefício do Brasil. Com a Rede Construcerto, você encontra tudo perto. Por isso, seja esperto. Se vai construir ou reformar, venha para a Rede Construcerto. Mais barato, mais perto de você. Sempre no caminho da emoção. Agora são 9h26 no horário oficial da Bahia. Você está no Super Placar, o intervalo do futebol da sociedade. Estamos acompanhando a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Vitória está perdendo, meus amigos, antes do primeiro minuto. 1 para o Botafogo de Ribeirão Preto, 0 para o Vitória. Essa 18ª rodada do Brasileiro da Série B, que começou na sexta-feira no Bento de Freitas. O Brasil de Pelotas empatando com o CSA em 1-1. A Chapecoense vencendo o Operário por 1-0. O CRB no sábado batendo a equipe da Ponte Preta por 1-0. Ainda no sábado, o Sampaio Correia meteu 3-0 para cima da equipe do Cuiabá. Também no sábado, o América Mineiro venceu Confiança por 2-1. Hoje, jogo às 16h, o Náutico empatou com o Cruzeiro em 1-1. Às 18h15 da noite, o Figueirense empatou com o Juventude em 1-1. E a equipe do Guarani venceu o Avaí por 2-1. A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B se encerra amanhã às 20h no Durival de Brito, quando o Paraná Clube recebe a equipe do Oeste. E você vai conferir agora aqui como é que tá os quatro primeiros colocados, destacando também o Vitória nessa tabela de classificação. Assim está a 18ª rodada do Brasileiro da Série B. Chapecoense, líder do campeonato com 17 jogos, 36 pontos. O América Mineiro é o segundo com 35 pontos. A equipe do Cuiabá está na terceira colocação com 33 pontos. E o Juventude é o quarto colocado com 28 pontos. O Vitória, 14º lugar para o Vitória com 20 pontos. A equipe, aí eu vou agora para a zona do rebaixamento. 14º Vitória, 20 pontos. Apenas um ponto acima da zona do rebaixamento, que tem o Figueirense na 17ª colocação com 19 pontos. O Cruzeiro com 17 pontos é o 18º. O Botafogo, que vai vencendo Vitória parcialmente por 1-0, está na vice-lanterna com 17 pontos. O Oeste é o último colocado com 7 pontos. Passando por outros resultados do futebol brasileiro, hoje teve Série A. O Atlético Goianiense perdeu para o Palmeiras por 3-0. O Fluminense venceu o Santos por 3-1. A equipe do Atlético Paranaense recebeu o Grêmio e perdeu. 2 para o Grêmio, 1 para o Atlético Paranaense. E um jogaço de bola. O Internacional em Porto Alegre empatou com o Flamengo por 2-2. Intervalo de jogo, você conferindo aqui no Futebol da Sociedade, oitavas de final da Copa do Brasil, segundo jogo. O primeiro foi 3-3 entre São Paulo e Fortaleza. Este segundo jogo, Brenner aos 10 do primeiro tempo, 1 para o São Paulo, 0 para o Fortaleza. Segundo jogo das oitavas de final do campeonato da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil, 1 para o São Paulo, 0 para o Fortaleza. Lembrando que o jogo da ida foi 3-0. Agora é hora de soltar a sua voz do 99656-1025. Coloque a sua voz no microfone do futebol da Rádio Sociedade. Boa noite, Fabrício. Samuel Matos, de Aracaju. Rapaz, eu não acredito que esse jogador esteja com salário em dias. É muito ruim esse time, velho. Pelo amor de Deus. Abraço, galera. 740. Mais um ouvinte participando com a gente no 99656-1025. A sua mensagem de áudio de até 15 segundos. Coloque a sua voz no microfone da Sociedade. Boa noite, turma da bancada da Sociedade. Sou Joel, do povo de Filho Valente. Esse Vitória tá mal. Não tem elenco, os jogadores estão jogando. Hoje está fazendo falta de Thiago Carleto. Pega um Botafogo na lanterna. O time do Vitória é time de ressuscitar defunto. Para o Carneiro, vai embora. Pega o teu boné, deixa o Vitória em paz. E entrega a Raimundo Viana. Valeu. Valeu, obrigado pela sua participação. Nildo Brandão, no bairro da Paz, sempre participando com a gente. O Armando tá direto de Paramaribo, tá dizendo que é para contratar o Léo Condé, técnico do Sampaio Corrêa, tá sugerindo o Caio Dantas também, o melhor atacante da Série B, segundo a mensagem do Armando. Também tá aqui o Dom Cruz de Pojuca, tá dizendo que aposta 10 contra 1, que por enquanto Paulo Carneiro for presidente do Vitória, ele não acende para a Série A a equipe do Vitória e corre o imenso risco de cair para a Série C. Podem escrever o que diz aqui a mensagem do Dom Cruz de Pojuca. Todos vocês, obrigado pelas mensagens, pelo carinho aqui no Futebol Show da Sociedade. Agora é hora de opinião no microfone da Sociedade. Vamos saber como foi esses primeiros 45 minutos da 18ª rodada do Brasileiro da Série B. De por enquanto, 1 para o Botafogo, 0 para o Vitória. Aqui todo mundo quer, mas só a Sociedade tem a análise e a opinião do Fala Fácil. Valeu, Flanquel. Obrigado, meu velho. Mas a verdade é que a gente gostaria de estar vendo aqui um jogo muito melhor do que, infelizmente, a gente teve que acompanhar nesses primeiros 45 minutos de Botafogo de Ribeirão Preto, 1 Vitória 0. Um gol que saiu com 55 segundos de jogo, mas foi a tônica da partida na primeira etapa e vem sendo a tônica do Vitória nessa última sequência dentro da Série B. Um time limitado, que não perde somente para os seus adversários, mas perde principalmente para si mesmo. que tropeça nas próprias pernas, que tropeça nos próprios erros, e vou repetir quantas vezes for necessário as palavras de Eduardo Barroca na coletiva diante do Guarani, no empate em 1-1 no último jogo. O Vitória vem pagando uma conta cara por conta dos seus próprios erros, algo que eu já vinha batendo na tecla há algum tempo, ao mostrar que esse time era fraco, mal montado e, dentro do contexto que o Vitória vive, seria impossível, impossível de se imaginar que esse clube fosse brigar lá em cima na Série B. Por quê? Porque clube que sobe é clube bem arrumado, é time bem ajustado, que tem salários em dia. Nada disso o Vitória tem hoje. E dentro de campo a gente viu, pelo menos, uma tentativa de Eduardo Barroca de colocar um time diferente dentro de campo, com um cinturão no meio campo, com três jogadores, para tentar dar mais sustentação ao sistema de criação, para que o Vitória tivesse mais a posse da bola, mas que não fosse um time tão inerte. Mas a gente viu o Vitória errar, porque errou no lance do primeiro gol, Maurício Ramos erra, Lucas Cândido não acompanha e Judivan vai lá e faz. E o Botafogo de Ribeirão Preto, se duvidar, não sabe nem por que está ganhando o jogo. Está aproveitando a falha do Vitória. Foi isso que o Botafogo de Ribeirão Preto fez, porque depois do gol, o Botafogo se encolheu, procurou se defender para sair num contra-ataque, que também não aconteceu porque é um time muito fraco. E o Vitória, por sua vez, não conseguiu incomodar lá na frente, porque não se tem linha de passes, porque ninguém se movimenta, porque ninguém sabe o que fazer quando chega no último terço. Não tem criatividade, não tem força ofensiva, os jogadores não vêm de trás para arriscar um chute, quando arriscam, jogam a bola na arquibancada. Léo Ceará está sempre isolado lá na frente, sozinho. O Vitória não é um time. O Vitória é um bando dentro de campo que, sem o mínimo de organização, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Falta competência do treinador, falta competência do elenco, falta competência da diretoria. O Vitória não é um time que era para estar brigando lá embaixo. Porém, com tudo isso acontecendo, todo esse contexto do Vitória, não é difícil de ver o Vitória hoje a um ponto da zona de rebaixamento para a Série C. Essa é a realidade do time rubro-negro, porque é um time que não tem qualidade e que, Fabrício, segue errando sozinho. Os adversários vêm aproveitando as falhas do Vitória. Não são poucas, são muitas, e com isso até times tão limitados como o Botafogo de Ribeirão Preto acabam aproveitando demais os erros do Vitória. Milton Matos, Manuel Messias, vou acionar logo vocês, porque teve mudança no Vitória e também no Botafogo de Ribeirão Preto, Wilton. É, eu não vi Evandro retornar, a placa não subiu ali, mas Júnior Viçosa já está no jogo. É, para mim saiu sim Evandro, camisa número 77, para entrada de 89, Júnior Viçosa. E você, Mané? Equipe do Botafogo saiu, está entrando camisa de número 10. Como o Judivan estava capengando, nós vamos ver se foi o Judivan que saiu para a entrada de Matheus Anjos. Tá certo. Bola rolando, Fabrício, para o segundo tempo. Botafogo 1, Vitória 0. Vamos torcer para que seja um segundo tempo muito melhor, viu, Fabrício? Começa o segundo tempo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão, intenso, vibrante em cima do lance, do jeito que a galera gosta. Você está na Rádio Sociedade da Bahia. E sobrou um cartão pro Ronaldo aí, qual foi, Manuel? O Ronaldo terminou saindo ali, dizendo alguma coisa ao árbitro, e ele terminou tomando cartão amarelo. Agora note aí, quem saiu na equipe do Botafogo da Paraíba foi Botafogo de Ribeirão Preto, foi Badi, camisa 28, para a entrada do Matheus Anjos, número 10, Fabrício. Muito bem, tá aí a alteração então, Badi fora, Matheus Anjos entrando no time paulista, enquanto que o Júnior Viçosa entrou no lugar do Evandro no time do Vitória. São as alterações, além, claro, daquela no primeiro tempo, a saída do Júnior Quixadá por contusão, a entrada do Fico. Um minuto e meio, segundo tempo, um para o Botafogo, zero para o Vitória. Domina o Vitória, setor de meio campo, Guilherme Rendi tocou na esquerda com Mateu, com Maurício Ramos. Maurício Ramos na canhota para Rafael Carioca com Rendi. Ficou com ela Lucas Cândido, dominou, tocou no meio. Bola trabalhada com Júnior Viçosa, saiu da área, veio o Júnior Viçosa. Tocou na direita, Leandro Silva, tentou o drible, foi para cima, se atrapalhou todo. Eu não sei o que o Leandro Silva está fazendo titular no time do Vitória. Sinceramente, sei as deficiências do Jonathan Bocão e tudo mais, mas o Leandro Silva, pelo amor de Deus. E olha a falha do Maurício Ramos, botou na frente o atleta do Botafogo, ficou querendo o pênalti ali, depois ele acabou escorregando. O time do Botafogo queria a marcação de pênalti, mandou seguir a arbitragem. Lance confuso na área do Vitória. O Deilson Freitas mandou seguir para a sorte do Vitória. Mas os jogadores do time de Ribeirão Preto queriam pênalti. Lance confuso ali, hein, Manuel? É verdade, o lance terminou sendo confuso. O árbitro poderia até marcar o pênalti, mas preferiu não dar. Deu escorregão do jogador do Botafogo. 1 a 0 Botafogo no estádio Santa Cruz. É, rapaz, o Maurício Ramos perdeu na corrida pro Ronald. O Ronald queria a pênalti, mas parece que ele deu uma escorregada, né, Centro Sé? É, o Maurício Ramos toca na bola e depois é que o Ronald acaba tropeçando e perdendo equilíbrio e caindo. A arbitragem acertou, nada a marcar. Com relação à entrada de Júnior Viçosa, Fabrício, Vitória que tanto alçou bolas para dentro da área, nada mais justo do que colocar um grandalhão para fazer companhia ao Ceará. Se o Vitória não consegue colocar a bola no chão, se não consegue criar, o Vitória vai ter 45 minutos aí para jogar a bola para dentro da área e ver se o Júnior Viçosa desencanta. Muito bem, muitos torcedores aqui no chat, no canal oficial no YouTube, querendo a saída do presidente Paulo Carneiro. É o Luan Moreno dizendo aqui, ó, fora PC. O Antônio Marcos, se Paulo Carneiro continuar, o Vitória vai morrer sofrendo. O Felipe Fly, tá bom, Paulo Carneiro, pode ficar aí por mais de 10 anos. Ele é tricolor, né? Tá aqui curtindo do torcedor do Vitória. O José Carlos Santana também vai nessa linha. Muita gente desacreditando no trabalho do presidente Paulo Carneiro. O William Marques vai mais além. Infeliz do Paulo Carneiro, colocou o Vitória na Série C uma vez e quer colocar de novo. É a torcida do Vitória participando no chat, no canal oficial no YouTube. Chateada com o time do Vitória que perde mais uma na Série B. Mas tem muito jogo pela frente. Vitória tenta com Maurício Ramos. 4 na camisa, recebendo o Gerson Magrão. De volta ali com o Gerson Magrão, círculo central. Tocou do outro lado. Olha a bola do Gerson Magrão pro Leandro, cara. É brincadeira, Wilton. É brincadeira, ô pole position! Brincadeira não, é isso aí. É o que ele entregou até agora ao Vitória. E mesmo assim, sempre aparecendo como titular, seja com um treinador ou com outro. Vamos ver quem é que tá escalando, né? Que coisa, viu? Gerson Magrão, mais uma vez titular do Vitória. Esse passe aí não tinha como errar, Pedro Santos. Você joga a bola. Como é que não. O cara erra aquele passe ali, velho? Gerson Magrão errou. Claro que tem como errar. Gerson Magrão consegue errar. Brincadeira, viu, velho? Sinceramente, tá na hora de acabar com essas cadeiras cativas na equipe do Vitória. Cadê a base? Cadê os dois terços? Não, a ideia era de colocar a base pra jogar, porque o Vitória tinha que voltar a ser um clube formador. Vai formar como se Carlos tá no Palmeiras, se John já foi emprestado e se a gente pega Gabriel Furtado do Palmeiras pra tá aqui, pra ser opção? Se vier com desculpa, Tenório não aparece no time, se Maicon Douglas não aparece no time, Dudu, que teve chance, já não aparece mais, tá lá no sub-20. Se vier com aquela hipótese de que vai colocar no sub-20, Carlos, por exemplo, no sub-20 do Palmeiras, porque lá é vitrine, é melhor, tenha santa paciência. Seu objetivo, e tá até rolando um vídeo aí nas redes sociais de uma reunião entre Paulo Carneiro, Manuel Matos, Alex Portela e Ademar Lemos, dizendo que não tem outro jeito pro Vitória, tem que subir. Se tem que subir, tem que utilizar o que se tem de melhor aqui e não lá. Porque você tirar daqui, Carlos, que o Vitória brigou com a Jacuipense para recontratar o atleta, para mandar ele pro Palmeiras. Foi a primeira ação de Paulo quando ganhou as eleições. E ter aqui Gabriel Furtado, tenha santa paciência. E o John parece que vai acontecer lá no Corinthians, né? O John vai aparecer lá no Corinthians. Tudo que é bom daqui vai embora. E daqui não se usa ninguém. Pois é, né? Será que o Palmeiras e o Corinthians queriam os zagueiros se fossem ruins? Claro que não, né? Claro que não, né? E fica a gente tentando explicações. Aliás, o Vitória fez a melhor venda na Série B esse ano, hein? Com a venda do Diego Rosa lá pelo Grêmio. Nenhum time da Série B conseguiu vender um atleta com os valores que o Diego Rosa foi vendido. Eu não estou dizendo os percentuais contando com o Grêmio, não. Esse negócio, só o que ia pro Vitória. Esse negócio de Diego Rosa, primeiro que o Vitória ainda não viu um centavo dessa grana. Segundo, que foi uma transação feita bem antes dessa gestão, foi ainda no tempo de Ricardo Davi. Sim, não é mérito dessa gestão. Foi uma transação errada que deu certo. Porque eles mandaram um garoto promissor para repatriar o Wallace, zagueiro. Então é nos mesmos moldes. Manda o da base que é bom para lá, para pegar um jogador mais experiente para vir para cá. E acabou dando certo, mas poderia ter dado muito errado. Aliás, tinha tudo para dar errado. Competência do Diego Rosa, que arrebentou no Mundial Sub-17, e do City, que já levou o jogador. Aliás, o Paulo que reclama tanto das outras gestões, né? O Diego Rosa, por exemplo, é um fruto de uma outra gestão e que ele vai colher, porque os valores não chegaram, mas já estão garantidos, e o Vitória pode até conseguir créditos com isso. Aliás, o futebol tem muito disso, né? Vamos ver o Vitória, quem sabe na foto, capricha, Vico, bateu, defendeu o Darley para a equipe do Botafogo. Melhor lance do Vitória no jogo, hein, Wilton? Diria que foi o primeiro chute realmente a gol, que chega no goleiro e ele faz uma defesa, né? 7 minutos do segundo tempo, Vico numa cobrança de falta. Teve força, teve direção, mas foi em cima do goleiro. 1-0 Botafogo. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. A Manco Vavem é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar? A Manco Vavem. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Governo do Estado, o governo que cuida da saúde, da Bahia, de você. Coronavírus, isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar. Fica com a equipe do Vitória, Lucas Cândido na canhota, Rafael Carioca, já as mensagens do WhatsApp, que o Vitória tenta apertar pelo setor esquerdo. Lucas Cândido tentou bem ali com o Magrão, devolução pro Cândido, mas são muito lentos, não conseguiram na tabela sair na frente da marcação do time Botafogo. Tem a galera no WhatsApp, 965-61025, o torcedor Flanqueu Lima. O Heraldo Cardoso em Alagoinhas está aqui ironizando. Agora entendi porque Carleto tem que ser titular. Ninguém mais no time sabe cobrar faltas ou escanteios. É lamentável o que diz o Heraldo. Anderson Lima, manda um alô. Estou aqui em Recife sofrendo com esse time do Vitória. E aqui uma outra pergunta do Marcos Lima de Feira de Santana. Por que PC não assume o comando técnico do time? Diz aí, Fabrício Cunha. Só falta isso, né? Já é tudo no time, diretor de futebol, já é tudo. Só falta assumir o comando técnico. Por enquanto, Eduardo Barroca, o ano que começou com o Geninho, depois com o Pivete, agora com o Barroca. Olha o Vitória, vamos ver o Vitória, cruzamento, Viçosa pra fora! Júnior Viçosa dentro da área, ainda busca o primeiro gol com a camisa do Vitória, acredite, torcedor! Pois é, dessa vez ele teve a chance de cabeça, meteu pra fora! Tentou mais uma Vitória, parece um pouco melhor, Wilton. É o Lucas Cândido, ele fez o papel de lateral, estava ali no setor esquerdo, fez o cruzamento, a bola foi ali pertinho do bico da pequena área. Júnior Viçosa cabeceou, mas ela foi para fora. Continua 1-0 pro Botafogo de Ribeirão Preto. Fica com a Vitória, Lucas Cândido, círculo central, lá vai ele, acelerou o lance, tocou pro Vico, ultrapassagem do Leandro Silva. Vico segurou um pouquinho, ficou difícil para ele. O Vico pediu bola do outro lado, ali o Rafael Carioca recebeu, 35 na camisa, lá vai Rafael Carioca, mais à esquerda para Gerson Magrão, devolução pro Rafael Carioca, tentou um cruzamento. Isso, velho. Tem coisas que a gente não consegue nem explicar narrando, Wilton. A gente consegue sim, jogador de má qualidade. Rafael Carioca é um lateral ruim que o Vitória trouxe para ser uma solução. E o pior, Wilton, é que no ano passado no Red Bull Bragantino ele não foi mal, não. Mas imagine, é o que a gente fala, gente, como o contexto do Vitória joga contra o próprio clube e aí a gente não tem como culpar A e B. É uma série de fatores que culmina no que o Vitória está vivendo hoje. O fato do Vitória não conseguir ter um ambiente tranquilo, de não conseguir pagar salários em dia, tudo isso culmina para que o jogador não tenha tranquilidade, não tenha confiança para poder desempenhar um bom futebol. O Viçosa mesmo, ele foi bem praticamente todos os clubes por qual ele passou. Só que lembrando que essa tranquilidade com o senhor Rafael Carioca, ele estava suspenso no jogo passado por indisciplina, né? Suspenso administrativamente lá no Vitória. Não foi relacionado, então é um jogador que deve contribuir também para essa falta de tranquilidade no elenco e falta de harmonia assim, Wilson, no elenco rubro-negro. Nada, né? justifica o jogador ter essa atitude. Claro que o empregador tem que pagar o salário dele, mas não é aquela, você não me paga, então eu faço o que eu quiser. Não pode ser Não pode ser, o jogador não pode estar. Mas gera esse tipo de situação. Eu sei o que você quer dizer. Gera esse tipo de situação, sim. Claro que gera. Essa insatisfação. Ah, eu tô 2 meses sem receber, eu vou chegar na hora nada. Eu tô precisando ficar aqui em casa mais tanto tempo, eu vou ficar. Ele tá errado. O Wilton tá perfeito. Mas nesse tipo de ambiente, dá margem pro jogador fazer interpretar e agir dessa forma. Exatamente. O ambiente é terrível. Aliás. Quantos atletas que foram bem em outros clubes e que no Vitória não conseguem jogar absolutamente nada. Não só a questão do ambiente ruim, pela questão dos salários atrasados, mas a mim já foi relatado, pela maneira como existe um tratamento no Vitória da situação. Não existe uma situação de calmaria para tentar dizer o que é que está acontecendo. Transparência não existe, mas não tem uma tranquilidade dentro do ambiente já conturbado do Vitória. Situação complicada em todos os sentidos do Vitória. Quem sabe no futebol não consegue. Lá vai Vico na cobrança de falta. Olha o gol do Vitória. O cruzamento, toque para fora. João Vitor fechou no segundo pau. Passou também pelo Maurício Ramos. A bola acabou se perdendo pela linha de fundo. O Vitória quase empatou a partida. Faltou o João Vitor esticar um pouco mais a perna, Wilton. É, rapaz, não dá para entender como é que os jogadores não conseguem tocar na bola. Porque a defesa não consegue chegar. A bola foi bem cobrada por Vico. A falta pelo setor direito de ataque do Vitória. E aí Maurício Ramos, João Vitor ali sem marcação, mas deixa a bola passar, né? Perde o tempo da jogada. E aí o Vitória vai perdendo é o jogo, seu Fabrício. Vamos lá, 1-0 pro Vitória, quase 13 minutos do segundo tempo. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. A Chevrolet está preparada para cuidar do seu carro, seguindo todas as recomendações de segurança e proteção. Serviço Chevrolet, agende, acompanhe, comprove. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Rede Construcerto, Outubro Rosa, todos juntos na luta contra o câncer. Coronavírus, isola! É a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. Sociedade! E o Vitória tentou com o Léo Ceará dentro da área, a cabeçada do Léo Ceará, ele queria toque de mão do lateral do Botafogo, Val. A arbitragem mandou seguir, o Léo Ceará teve a chance de cabeça, Wilton. Ele tentou ainda tirar o Val da jogada, mas não conseguiu, os dois se embolaram, a bola ficou ali entre um e outro, terminou batendo no pé de Léo Ceará e saindo pela linha de fundo. Gerson Magrão estava um pouquinho mais atrás, mas não chegou até ele não, continua 1-0, Botafogo de Ribeirão Preto em cima do Vitória. É, o Botafogo, Ribeirão Preto fez 1-0 com o Judivan logo a 1 minuto do primeiro tempo e segue esse placar, 1 para o Botafogo de São Paulo, 0 para o Vitória. Vem comigo, torcedor, cola comigo, nação rubro-negra, e vamos girando o tempo de jogo. No estádio Santa Cruz, em São Paulo, 14 minutos do segundo tempo. Oferecimento Mob Brasil, onde motorista e passageiro ganham mais. Baixe o aplicativo. E no placar tá lá. Botafogo! Um Judivan no primeiro tempo. Vitória! Ainda 0. 9:50 em Ribeirão Preto, 9:50 em Salvador. Encerrando a 18ª rodada do Brasileiro da Série B, amanhã, 8:00 no Dorival de Brito, Paraná Clube e Oeste. Sociedade! Manda pra mim, que eu mato no peito, boto no chão, intenso, vibrante, em cima do lance, do jeito que a galera gosta. Você está na Rádio Sociedade da Bahia, e vem Vitória, Júnior Viçosa, bom lance, tentou por elevação, tentava o Léo Ceará de cabeça, tirou o Robson pra equipe do Botafogo, insiste o Vitória, o Botafogo vai tentar sair, ficou com o Botafogo, fez a proteção e fez a falta, né? Mas ele vai dar falta do Viçosa, o Viçosa até acreditou que a falta seria nele, mas a arbitragem pegou, na verdade, a falta de ataque do Vitória, vai ficar em favor da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. Vai construir ou reformar? A Manco Vavem tem soluções completas para toda a obra. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Governo do Estado, o governo que cuida da saúde, da Bahia, de você. Coronavírus, isola! É a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. Abraçando meu amigo irmão Gabriel Rosário, sofrendo com esse Vitória, hein, Gabriel? Tá muito difícil, hein, Gabriel? Tá ligadinho com a equipe Show Sociedade no Radinho no Carro, ouvindo na 102,5 FM. Obrigado, Gabriel. Torcedor do Vitória, Gabriel Rosário, obrigado pelo carinho da audiência. Abraçando também muita gente acompanhando aqui o Nilson Melo, também o Marcelo Cavalcante, também o Mark Charles na Califórnia. Muita gente ouvindo a equipe Show Sociedade. E tem também a galera no WhatsApp. Já eu vou no WhatsApp, porque o time do Botafogo tem falta. É pelo setor direito, né, Manuel? É verdade, uma falta ali. Já está se preparando ali o Val, lateral direito. Todo mundo, quase todo mundo na área do Vitória. Vamos ver o Botafogo, olha o cruzamento, quem é que sobe? De cabeça tirou Rafael Carioca, brigou pela bola Gerson Magrão. De cabeça ele deu no meio para Júnior Viçosa, protegeu bem o Viçosa, tentou ser na marcação, saiu no primeiro, buscou, saiu no segundo, três em cima dele, ficou difícil. Acabou perdendo a recuperação do Vitória com o Maurício Ramos. Maurício Ramos saiu rápido, Vitória vai tentar sair, mas a arbitragem pegou a falta em cima do Viçosa. Atrasou até a tentativa de contra-ataque do Vitória, a bola fica no campo rubro-negro, em posse de bola para o Leão. Lembrando a você que para reduzir os impactos da pandemia, a Prefeitura lançou o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado para quem quer quitar os impostos e taxas municipais. Faça o seu cadastro em ppi.salvador.ba.gov.br. Eu repito para você, ppi.salvador.ba.gov.br. Abraçando o Pacheco Maia, ouvindo a equipe Show Sociedade. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tenta o time do Vitória, bola ficando com o Maurício Ramos. Trabalhou com o Lucas Cândido na canhota, Rafael Carioca, lá vai Vitória, busca no empate, cruzamento, tentou de cabeça ali, era pro Vico, tirou a zaga do time do Botafogo com o Martinelli. Insiste o Vitória, vai daí João Vitor, bomba pra fora! De muito longe tentou o zagueiro do Vitória. Ela passou à direita, foi um petardo, Wilton. É, tem que arriscar, né, de vez em quando. A bola não consegue a penetração. O zagueirão chegou lá, vislumbrou, chutou. Ela errou um pouquinho a direção, passou com perigo, assustando. Continua 1-0 pro Botafogo de Ribeirão Preto. Alô, Tadeu, se acalme, Tadeu. Alguns minutos atrás, Wilton, a gente estava no giro. Teve um chutaço de canhota, fiquei na dúvida se foi com o Vico ou com o Gerson Magrão. Mas foi um bom chute para uma boa defesa do Darley, hein, Wilton? Foi Vico, rapaz. Esqueça a chute bonito de Gerson Magrão. Eu tava dizendo isso aqui com o Pedro. Eu tava dizendo, ó, Pedro, pelo chute, foi Vico. Quem ficou na dúvida, né? Foi Vico, Gerson, inclusive, mas no mesmo setor ali que Vico, a gente tava nessa dúvida. Ô, Pedro, me tire uma... Me esclareça uma coisa. O Vico mudou um pouquinho de posição, né? Saiu... Daquela saiu da parte... esquerda e foi pra direita, né? É. Pra justamente fazer a função que era de Evandro. Onde ele jogava antes do Evandro tomar a posição dele de titular, né? Então o Vico ficando no lugar onde ele mais gosta. Olha o Botafogo! Tentou direto ali a cobrança de escanteio. Buscou o gol olímpico. O atleta no Botafogo. A bola foi direto pra fora. A tentativa do Matheus Anjos. É só tiro de meta para a equipe do Vitória. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. Troca de óleo rápida, 100% segura e com o melhor preço, só na Chevrolet. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Todas as soluções numa só marca. Rede Construcerto, Outubro Rosa, todos juntos na luta contra o câncer. Coronavírus, isola! A Pitu convoca toda a sua nação pipuzeira para se cuidar. Quase 20 minutos do segundo tempo. Tempo tem pro Vitória. Quem sabe agora? Lá vai Vico, passou no primeiro, passou no segundo, tocou no meio. Lucas Cândido, lá vai Vitória. Rafael Carioca, tinha espaço para matar, encarar a marcação. Olha quem tava chegando. E aí ele se livrou da bola, Wilton. Eu diria até que ele atrasou para o goleiro, né? Sendo bem maldoso assim. Tenta o cabeceio, completamente equivocado, a bola vai direto, fraquinha nas mãos do goleiro, o Botafogo tá no ataque. Tenta o Botafogo, Matheus Anjos, Ronald pedindo pelo meio também por ali, o Jefferson no cruzamento, a bola acabou passando por todo mundo, se perdendo pela linha de fundo, e o Jefferson, hein, rapaz, desde o lateral do Bahia, tá lá, meu irmão, tá lá, ou do Vitória, tão criticado por aqui, né? Tá lá, de ponta, do lado esquerdo. Ô, Wilton. Até dando um trabalhinho, viu? Quem é que tá ali conversando com o Barroca? Camisa 33, Léo Moraes. Pois é, Léo Moraes vai ter mais uma chance. Até agora não mostrou nada. Nada. Ivan tá no banco, né? Pois é. Olha, tudo bem que, entre aspas, hierarquicamente, Van foi relacionado agora, né? Léo já tá aí há mais tempo, talvez fisicamente esteja melhor. Mas Van, com uma perna, é melhor do que o que Léo apresentou até aqui nessa volta dele ao Vitória, viu? Sinceramente. E olha, o Gerson Magrão tentou o cruzamento. A bola foi direto para as mãos do Darley, para a equipe do Botafogo, na tentativa do Vitória pelo setor canhoto. Data vênia, Pedro. Hierarquicamente, esses caras todos que entraram não mostraram nada. Quem está vindo, que ainda não conseguiu jogar por lesão, é melhor que bote logo para ver se faz coisa melhor. É, todos queimados, né? Os que não estão, aqueles que ainda não jogaram. O Van é um deles. Quem sabe não melhora a lateral do Vitória, porque o Leandro também, amigo, faça-me uma garapa, viu? Foi colocado por conta de questões defensivas, mas dá muito mole defensivamente o Leandro. Olha o Lucas Cândido, com um pouco mais de ritmo, com um pouco mais... Foi bem agora, tá mais inteiro fisicamente, como ele consegue ajudar o meio campo do Vitória. O problema é que sozinho, Fabrício, fica difícil. E quem sabe agora, Vico, o Léo Ceará vai tentar pela esquerda, bateu, uma bola acabou sendo desviada na zaga indo pra fora. O Vico queria que o Léo Ceará devolvesse de primeira, ficou ali discutindo, a bola foi pra fora, escanteio, Wilton! Mas eu acho que o Léo Ceará realmente deveria ser um pouco mais ágil na jogada, mas terminou dando aquela parada. E com isso perdeu o tempo, né? Vamos aguardar para ver aí a cobrança do escanteio, setor direito de ataque rubro-negro. Vamos ver essa cobrança. Vitória em busca do empate. O Botafogo também não fez grande coisa para merecer o resultado. Gerson Magrão. Quem sabe o Vitória não consegue empatar a partida. Vem bola dentro da área da equipe do Botafogo. Gerson Magrão na cobrança, nas mãos do Darley. E o time sobe todo, sobe os dois zagueiros, sobe uma galera para cabecear essa bola, e o Magrão dá na mão do goleiro. Ainda gerou contra-ataque para o Botafogo. A bola ficou por ali, Matheus Anjos, Selby na marcação, lançamento na direita, buscando o Val, recebeu o Val com espaço, vai chutar de longe, bateu. Ronaldo defendeu pro Vitória para meter para escanteio. Belo chute, a bola no canto do Val Soares. Tava atento o goleiro do Vitória. Aliás, é um dos poucos que consegue manter um certo nível. Defendeu para meter para fora, Wilton. Exatamente, né? Quando no Vitória vai sair Leandro Silva para a entrada de Léo Moraes. Sai um lateral direito para a entrada de outro lateral direito. Aí, Pedro, me desculpe, queimar a substituição assim, só se o Leandro Silva de fato sentiu alguma coisa. Porque mesmo ele mal, tem outras substituições mais importantes a serem feitas do que queimar uma troca de uma peça uma por outra, viu? É, ainda mais você não tem garantia que o Léo Moraes vai jogar bem, né? Porque quando foi acionado, não foi bem também. E se fosse pra trocar, que colocasse Ivan e não Léo. Pois é. Luqueta já tá entrando no Botafogo da Paraíba, ele é meia, número 20, no lugar do 31, Ronald. Então, o Ronald saindo, entrando o Luqueta, tenta o Botafogo, cruzamento, tira a zaga da equipe pro Vitória, insiste o Botafogo. Luqueta então no jogo para a equipe Botafogo do Ribeirão Preto. O Claudinei Oliveira também mexendo as suas peças. Olha o Botafogo pela esquerda, a bola trabalhada, buscou o lance na linha de fundo. Olha o Matheus Anjos, cruzamento, passa por toda a extensão da grande área. Chegou do outro lado, ficou com ela ali o Val, tocou, recebeu. Olha o Botafogo, um petado, que golaço, viu? Botafogo! Que golaço! Gol! Do Jordan batendo de fora da área, um petardo, um golaço, um golaço. Ferreira, camisa 33, na forquilha, na chamada onde a coruja dorme. O segundo gol do Botafogo, Ribeirão Preto. Ferreira, camisa 33. Tem golaço no estádio Santa Cruz, Manuel Messias. Um chute indefensável ali para o goleiro Ronaldo. Da entrada da área, o Ferreira recebeu e sentou no torpedo. Aí sim, Ronaldo nada pôde fazer. A bola entrou na forquilha e Ferreira saiu para o abraço. A Pantera dá no Leão, hein? No estádio Santa Cruz. Botafogo 2, Vitória 0. Aos 24 minutos do segundo tempo, Ferreira, camisa 33, um golaço em Ribeirão Preto, uma bola no ângulo sem chances para o Ronaldo, que até pulou na bola, mas não teve jeito. 2 para o Botafogo, 0 para o Vitória. Pedro Santosé, a coisa ficou ainda mais difícil. Quando a fase não é boa, Fabrício, até Ferreira acerta um chute inacreditável. Um golaço, a bola vai no ângulo, não tem como culpar Ronaldo de absolutamente nada. Ela chega a raspar no travessão antes de entrar no gol, um golaço. E no momento onde o Vitória era melhor no jogo, ensaiava uma pressão, chegava com mais frequência ao ataque. Mas, meu amigo, quando a fase é ruim, até Ferreira faz um golaço desse. Não tem como culpar só a fase, tem que dar o mérito à competência de Ferreira. Algo que o Vitória não tem há algum tempo. É, e já convido você no balanço final, tem muito assunto para o torcedor participar com a gente. Que Vitória é esse? Vitória de fato com risco nesse momento de entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada. Vai ficando muito encostadinho na zona do time do Vitória. Apenas um ponto da zona do descenso. Tem agenda Sociedade, tem gol do Botafogo, gol é de Ferreira. E agenda Sociedade, seu Flanquel Lima. Matheus Ferreira marca o seu primeiro gol no Brasileiro da Série B. Botafogo! O 12º gol do Botafogo na competição. Tá aí, primeiro gol do Matheus Ferreira, né? E salvo engano, apesar do bom jogador que é, o Flankel também trouxe informação do primeiro gol do Judivan, foi isso também, Flankel? Correto, Fabrício Cunha, os dois atletas que marcaram gols hoje pelo Botafogo, marcando pela primeira vez na competição. É, tá bom pra você? Dois primeiros gols dos dois atletas que marcaram no jogo de hoje, Judivan um minuto e agora o Quando Ferreira. Quando a fase é ruim, meu amigo, o torcedor da Vitória já sabe. Time vem aí, 3, 4, 5 derrotas em sequência. Vai enfrentar o Vitória? Tenha medo. Que coisa, hein? Que coisa, que situação. E o Vitória vai se afundando cada vez mais na zona do rebaixamento, vai se aproximando da zona do descenso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vem comigo, torcedor. Cola comigo, nação rubro-negra. E vamos girando o tempo de jogo. Santa Cruz! O estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, 28 minutos cravados do... Oferecimento Mob Brasil, onde motorista e passageiro ganham mais. Baixe o aplicativo. E no placar tá lá... Botafogo! 2! Vitória! Vitória 0. 10 horas, 4 minutos em Ribeirão Preto e também em Salvador. Oitavas de final da Copa do Brasil, segundo jogo, Brenner, 26 do segundo tempo, marca o segundo dele, o segundo do São Paulo, 2 para o São Paulo, 0 para o Fortaleza. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão com intensidade e emoção que o torcedor merece. Lá vem Botafogo, lançamento na cara do gol, Luqueta bateu cruzado pra fora! Contra-ataque rápido do time de Ribeirão Preto, saiu na cara do gol, atleta do Botafogo, hein, Manuel? É, e o detalhe é que o Luqueta foi precipitado, porque se ele entra mais, ele terminava fazendo um chute mais perfeito. Foi precipitado, quando ele viu o Ronaldo se balançar, terminou chutando. Para a sorte do Vitória, não fez o terceiro, porque a bola saiu fora. 2-0, Botafogo. É tudo ou nada. Para o Vitória, saiu Léo Ceará pela entrada de Jordi Caicedo, camisa 19. Saiu Gerson Magrão para a entrada de Mateuzinho, camisa 21. Não tem mais como trocar. Eduardo Barroca. A não ser que troquem ele de novo. Hein? E esse tudo novo? É o desespero, é pressão, faltando 15 minutos para acabar o jogo, é ir pro tudo ou nada, é o que ele tem à disposição, são as peças mais ofensivas que ele tinha para colocar em campo, é o retrato do Vitória, é o que tem. E o Luqueta, na hora H do chute, terminou se roscando até com o juiz. É, agora o juiz estava quase marcando ele, né? Quase que mereceu o tombo ali, o Deilson Freitas. Chegou a ser engraçado, só não está engraçado para o Vitória, que vai perdendo mais um na Série B no Campeonato Brasileiro. 2 para o Botafogo, 0 para o Vitória. Vitória vai se afundando cada vez mais na tabela de classificação no Campeonato Nacional. Olha o Botafogo roubando essa bola do Léo Moraes, não conseguiu penetrar Léo Moraes. Recuperação do Botafogo, Matheus Anjos tocou, ficou com ela. Jefferson tentando o lance, Judivan pediu, matou, pé esquerda, Judivan conseguiu, se escou para lá, para cá, mais atrás, a batida explode na zaga do Vitória, vai para fora. Tabela foi boa, o Ferreira tentou, a bola bateu nas pernas ali do atleta do Botafogo e foi pra fora. juiz está dando escanteio, o Rendi está dando uma força ali para o Jefferson, que está com cãibras, mas o juiz já confirmou o tiro de canto, né, Messias? É verdade, vai mudar. Alisson Maia, número, o Alisson Maia, camisa de número 34, e o camisa de número 21, Murilo Oliveira. Vão entrar daqui a pouco no Botafogo de Ribeirão Preto. E a gente vai ver quem sai. Jefferson já está ali com o pé espichado, cãibras. Então, vamos ver se ele é um deles que vai sair. Agora chega ali o outro jogador, o terceiro, camisa de número 34. Esse que é o Alisson Maia, 21, e o 12 também, que já está por ali para poder entrar o Dodô. Olha o escanteio. Olha o escanteio, cruzamento, tira a zaga do Vitória, chegou por ali cortando o Rafael Carioca, ficou com ela Lucas Cândido, tentou cortar, recuperação do Botafogo, insiste o Botafogo, campo de ataque, a batida de longe, a bola passou à direita do Ronaldo e foi pra fora. Que coisa, que coisa, que vitória é essa, só tomando calor. Tentativa agora foi do Eli Carlos, ela passou à direita e foi pra fora. Vem aí várias alterações no Botafogo para desespero do narrador e também para os repórteres. Quantas trocas. Tem um WhatsApp com a gente, você participando, torcedor. E aí, Flanqueu Lima? O Luiz Fernando do Conceição do Almeida está dizendo que o caminho do Vitória é mesmo a Série C, está jogando a toalha. Aqui o Domingo Cláudio Menezes está ironizando o jogão. Pensei que fosse Flamengo e São Paulo, mas é só o Botafogo e Vitória, um presente para a equipe da sociedade no final de domingo. E aqui o João em Feira de Santana sugere a você, Fabrício, não estraga. Traga a sua garganta com esse time ruim do Vitória, que não tem elenco para subir. E por fim, em Linhares, o China, sou ouvinte assíduo e quero agradecer a rádio, pois está me poupando de assistir esse time horroroso, Fabrício. É, que situação, Vitória vai ficando cada vez mais próximo da zona do rebaixamento. E aqui o Gabriel Rosário manda o recado dele, hein? Um clube que tem um presidente que saiu do jeito que saiu, com incompetência comprovada e volta como salvador da pátria, só poderia dar isso, puro fracasso. Infelizmente essa é a realidade do Vitória, dói pra zorra falar isso, mas é a realidade do meu clube, infelizmente é o recado de Gabriel Rosário, torcedor do Vitória daqueles, viaja com o clube, não tá viajando agora logicamente por conta da pandemia, mas sempre acompanha o Vitória e a decepção é total, chamou, falou, Manuel. Olha, o Ferreira, autor do golaço 33, saiu para a entrada de o Alisson Maia 34, saiu camisa 7, Judivan, para a entrada do 21, Murilo Oliveira, e está em campo também o camisa 12, Dodô. Daqui a pouco a gente confirma quem saiu para a entrada do jogador Dodô. Aí, muitas alterações, o Claudinei está mais naquela de preservar o resultado, hein, Pedro? Não é nem só preservar o resultado, mas colocar sangue novo para isso daí, ó, contra-ataque, fôlego novo, jogadores descansados, porque percebeu que o Vitória se lançou de vez ao ataque, ele então coloca jogadores com fôlego renovado para poder buscar esse espaço que o Vitória vai dar, tanto que ele coloca Dodô, colocou o Michael Oliveira, né, o Michael Oliveira, enfim, dois jogadores ofensivos para justamente fazer essa retomada para o ataque, depois que entrou o camisa 10, o bom jogador Matheus Anjos, que arrumou o meio campo do Botafogo de Ribeirão Preto. Buona Pizza, ligue agora, delivery da Buona Pizza, 3353-1774, Buona Pizza, a melhor pizza da capital baiana, 3353-1774, eu falei Buona Pizza, e o delivery, hein? Até às 11 horas da noite, ligue agora e peça a sua pizza quentinha. Olha o Vitória, bom lance, Léo Moraes, cruzamento, quem sabe agora, Mateuzinho tentou de cabeça, a bola acabou indo pra fora, cobriu a meta do Darley, foi pra fora, só tiro de meta para o Botafogo. Vem comigo, torcedor, cola comigo na ação, Bruno Negri, vamos girando o tempo de jogo. Santa Cruz! No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, são 35 minutos cravados do... Oferecimento Mob Brasil, onde motorista e passageiro ganham mais. Baixe o aplicativo. E no placar tá lá... Botafogo! 2! Vitória! 0! 10 horas, 11 minutos em Ribeirão Preto, interior paulista, 10 e 11 em Salvador, a mais linda capital entre as capitais do Brasil. Encerrando a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, amanhã, 8 da noite, no Durival de Brito, Paraná Clube, recebe o Oeste. Confia, Brasil! pra mim que eu bato no peito, boto no chão, intenso, vibrante em cima do lance, do jeito que a galera gosta. Você está na Rádio Sociedade da Bahia, não tem comparação, na Rádio Sociedade tem muito mais emoção. Chamou, falou, Manuel. Bom, vamos acertar aí, o técnico Claudinei terminou não botando o Dodô, botou agora sim Edson Bahia no lugar de L. Carlos 13. Edson Bahia tem a 27. O Judivan terminou saindo para a entrada do Murilo Oliveira. O Ronald saiu para a entrada do Luqueta. O Badi saiu para a entrada de Matheus Anjos. E o Ferreira saiu para a entrada de o Alisson Maia, Fabrício. Muito bem, são as alterações do Botafogo. Várias alterações. É para acabar com o repórter, é para matar o narrador. Estão querendo passar para 8. Meu Deus do céu. Mas a gente vai se acostumando, a gente vai se acostumando, vamos nos acostumando com isso também. São os efeitos dessa pandemia que matou tanta gente em todo o planeta e que segue matando. Até, né? O futebol do Vitória ela matou. É. Tem gol onde, Flankel? No Morumbi, pelas oitavas de final, segundo jogo da Copa do Brasil, Fortaleza diminui com o David, agora 2 para o São Paulo, 1 para o Fortaleza. Tá aí, Flankel Lima vai informando, o São Paulo vai se classificando na próxima fase da Copa do Brasil. Para reduzir os impactos da pandemia, a Prefeitura lançou o PPI, Programa de Parcelamento Incentivado para quem quer quitar os impostos e taxas municipais. Faça o seu cadastro em ppi.salvador.ba.gov.br, ppi.salvador.ba.gov.br. São 37,5 do segundo tempo, 2-0, Botafogo para cima do Vitória. Vitória com posse de bola, João Vitor tocou, ficou com ela, rende, faz domínio, 6 na camisa, lá vai Guilherme, rende, tocou na perna direita, na direita com o Léo Moraes, bola para Gino Viçosa, tentou se livrar na marcação, são 3 em cima dele, ainda o Viçosa girou bem, tocou mais atrás, bola ficando pro Vico, vai daí, Vico bateu, a bola foi para fora. Segundo bom chute do Vico, um pouco mais recuado, pegando essa bola de frente, tentou de longe, ela até passou dando certo susto, hein, Wilton? É, Vico tem essa característica de bater bem na bola, a longa distância, tentou mais uma, a bola foi com força, porém um pouquinho alta, continua 2-0 Botafogo. 2 para o Botafogo, 0 para o Vitória. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. A Manco Vavem é parceira porque tem qualidade e soluções completas para as obras e para a vida do brasileiro. Vai construir ou reformar? A Manco Vavem. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Governo do Estado, o governo que cuida da saúde, da Bahia, de você. Coronavírus, isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar. Confia, Davi! 39 minutos do segundo tempo. A gente se aproxima de 39 minutos cravados da etapa final. 2 para o Botafogo, 0 para o Vitória. Qual é do jogo agora, hein? Fala fácil. Vitória já está no desespero há algum tempo. Botafogo de Ribeirão Preto está tranquilo. Espera um contra-ataque que também, se não vier, não tem problema, porque ele domina o jogo com até absoluta tranquilidade. Haja visto que o Vitória erra, quando não erra lá na frente, erra na defesa, faz faltas bobas como essa que Mateuzinho fez em cima de Matheus Anjos, que vai dar a possibilidade do time do interior de São Paulo jogar a bola para dentro da área. Falta qualidade, falta perna, falta cabeça. O psicológico do Vitória está completamente em frangalhos, Fabrício. É um time que precisa entender a sua limitação, a sua realidade, porque se achar que joga mais do que sabe, ou que pode fazer além do que de fato tem competência para fazer, vai continuar se atrapalhando. Vamos ver o Matheus Anjos na cobrança, entrou bem, como já disse Pedro, centro do século, cruzamento, Ronaldo de soco, cortou para a equipe do Vitória, insiste o Botafogo, a bola de novo na área do Vitória, Ronaldo saiu e fez a defesa para o time do Leão. Quase 40 minutos, olha o lançamento buscando o Vico, se atrapalhou a zaga do Botafogo, já mandou o Messias, porque o Vitória tenta o gol, bola ficou para Vico, encarou uma cação, lá vai ele, belo toque para o Léo, olha o gol do Vitória, de onde cai cedo, golaço, golaço, Vitória! Golaço! Vitória! Jordi! Jordi Caicedo, número 19. Depois da jogada espetacular de Vico. Como é que o Vico fica de fora desse time? Jogadaça de Vico. Cruzamento do Léo. Gol de Jordi Caicedo. É o primeiro do Vitória no jogo. Se tratando de futebol, ainda há esperanças. É negro, rubro-negro. Diminui o Vitória, Wilton Mato! Na estatística, a assistência vai ser de Léo Moraes, mas a jogada foi toda dele, Vico, com um corte sensacional, toque de letra para ele, Léo Moraes, ficou fácil ali pela direita, olhou e tocou certinho, Jordi Caicedo tava onde tem que ficar o centroavante, sem nenhuma marcação, na cara do goleiro, esperando a bola chegar, ela chegou e ele apenas colocou com o pé direito para os fundos da rede, diminui a equipe do Vitória. Olha como tá o placar, Sociedade. Vitória! Agora, por enquanto, ainda tem um. Botafogo tá com dois. É o primeiro gol do Vitória. Jordi Caicedo saiu do banco para fazer o gol. Vico e Léo Moraes também saindo do banco. Produzir a jogada que coloca o Vitória de novo no jogo. Não sei se ainda para dar tempo de pelo menos empatar. Fato é que o Vitória diminui, Pedro Santosé. Diminui, agora tem pouco tempo para tentar empatar. Mais do que nunca tem que ir para frente, tem que ir pro abafa. Mas que jogadaça de Vico. A grande jogada de todo o jogo. Pegou a bola, brigou, acreditou. E além de ganhar na força física, ele que é franzino, ainda demonstrou qualidade. Olha só, tem qualidade nesse time do Vitória, que quando ela aparece, o Vitória consegue fazer um belo gol pela construção da jogada de Vico, pela inteligência de Léo Moraes, que me surpreende ao chegar com perna na linha de fundo para cruzar e Jordi Caicedo fazer o gol por estar bem colocado. Você vê o que é a ingratidão com o Léo Ceará, né? Passou o tempo todo, o jogo todo correndo atrás da bola, não teve uma chance como o Jordi Caicedo teve. Pelo menos o equatoriano conseguiu guardar. 2-1, 43 do segundo tempo. Será que dá, Fabrício? Pode ser que dê! O time do Vitória diminui em Santa Cruz, diminui no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Jordi Caicedo para a rede, tem tempo para buscar pelo menos um empate. É o primeiro gol do Vitória, Jordi Caicedo. E a gente da Sociedade, Flanqueu Lima. É isso, é o primeiro gol de Jordi Caicedo no Brasileiro da Série B. Vitória! O 21º gol do Leão da Barra na competição. Se segura, torcedor, minutos finais de muita emoção. Tô achando que o Vitória vai empatar esse jogo, viu? Tenta o Botafogo de longe, defende o Ronaldo. Vai sair na pressa o Vitória. Ronaldo busca o lançamento, buscando o Jordi Caicedo na velocidade que é característica dele. Tentou botar na frente, a bola foi muito esticada, saiu pela linha de lado e arremesso moral favorecendo a equipe do Botafogo pelo setor direito na sua defesa. Rádio Sociedade, futebol show em todo lugar. A Chevrolet está preparada para cuidar do seu carro, seguindo todas as recomendações de segurança e proteção. Serviço Chevrolet, agende, acompanhe, comprove. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Rede Construcerto, Outubro Rosa, todos juntos na luta contra o câncer. Coronavírus, isola. É a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. Sociedade! 44 minutos do segundo tempo, Vitória tem falta, quem sabe na bola parada, pole position. É, Rafael Carioca vai jogar lá na zona do conflito. Vamos ver, Rafael Carioca escorregou na hora de bater na bola, o Rafael Carioca. Ele deu sorte que a bola voltou pra ele, capricha aí, Rafael, faz o cruzamento, agora sim. Bola no alto, olha o cruzamento, brigou pela bola, Vico, vai sobrar, Jordi bateu. Defesaça de Darley! Na briga do Vico, sobrou pro Jordi, espalma o goleiro do Botafogo, Wilton! Ele quer apagar aquela imagem, né? De cara a cara, jogar a bola na lateral. Chutou bem, goleiro fez uma excelente defesa, escanteio pro Vitória, setor esquerdo. O meu escanteio já merece, quem sabe, o empate, Vitória. Vamos lá, 45 minutos, vamos até 51. Tem tempo, Vitória em busca do empate. Acredita, torcedor, jogo ganhou muita emoção com o gol do Vitória. Dois Botafogo, Vitória. Olha o cruzamento, a bola voltou, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Não entrou! Essa bola não entrou! Jordi Caicedo no segundo pau! Eu não acredito! Essa bola não entrou! Já já um detalhe de Wilton, porque o Vitória insiste! Olha a bola no meio! Corta a zaga do Botafogo! Eu até agora tô tentando entender o que aconteceu, Wilton Mato! No segundo pau, Jordi Caicedo foi tentar bater na bola de qualquer jeito, mas não conseguiu. Pertinho, vai o Botafogo! Olha o Botafogo, a cabeçada na trave, Ronaldo, depois todo atabalhoado, cortou! Resposta do Botafogo foi a altura com a bola na trave, Messias! A altura, a bola subiu, bateu na trave, o Ronaldo teve que se virar, lá vai o Vitória de novo! E o jogo 6 minutos! Emoção, vamos até 51, lá vai Vico, cruzamento, buscando, olha o Júlio Viçosa, cruzamento, tentando cair cedo, tira a zaga do Botafogo, insiste o Vitória, corta o Botafogo, vem comigo o torcedor pro último giro do plantão, e vamos girando o tempo de jogo. 46 minutos, eu disse 46 minutos, 46 minutos do oferecimento Mob Brasil, onde motorista e passageiro ganham mais. Baixe o aplicativo. E no placar tá lá. Botafogo 2. Vitória. Vitória tem 1. 10 horas 22 minutos em Ribeirão Preto, 10h22 em Salvador. Segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, 2 para o São Paulo, 1 para o Fortaleza. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão. 47 minutos ultrapassados, 47 minutos, etapa final, vamos até 51. 4 minutos para acabar. O Vitória, depois que fez o primeiro gol, quase conseguiu empatar. Quase nas duas com o Jordi. Futebol é maluco, Pedro. Parecia que o Vitória não tinha a menor chance. De repente, voltou pro jogo e quase empata. Fala fácil. Quase empata em duas oportunidades e quase toma o terceiro num contra-ataque do Botafogo de Ribeirão Preto. Virou loucura, faltou 3 minutos. Fim, né? Ficou bom. Pelo menos uma recompensazinha, né? Nesse domingo ingrato de jogo às 8h30 da noite. Mas no finalzinho, emoção. Tempo ainda tem, Fabrício. Vamos acreditar. Quem sabe uma passe. Vitória perdeu duas grandes oportunidades. Já informação no plantão esportivo. Jordi Caicedo de costas. Brigou e não perdeu essa bola. Vico brigou por ela. Bola ficou para Rafael Carioca. Vai tentar meter essa bola dentro da área. Ajeitou. Vico sozinho. Ele preferiu o cruzamento. Limitado demais o Rafael Carioca. Deu sorte. Chegou o Martinelli para cortar e meter para fora. Tem escanteio pro Vitória. Informação rapidinho do gol, em Flanquel. Oitavas de final da Copa do Brasil. Fortaleza empata. Roger Carvalho 2, São Paulo 2, Fortaleza. Que jogão, Flanquel Lima de olho nesse jogo da Copa do Brasil, o resultado vai levando a partida para os pênaltis, o Vitória tenta o empate aqui em Santa Cruz, tentativa do Vitória, cruzamento, tira a zaga do Botafogo, deu contra-ataque, 48 e meio, vamos até 51, 2 minutos e meio para acabar o jogo, tem tempo para acontecer muita coisa ainda, é futebol, mas o Botafogo tenta pela esquerda, a bola ficando por ali com o Luqueta, protegeu bem, Murilo pelo meio, Luqueta protegeu, chegou ali o rende de todo que é jeito, né? Chegou ali agressivo, tudo que queria o Luqueta era isso, né? Um contato do Rende e a arbitragem do Deusson, que até marca poucas faltas. Dessa vez marcou, viu, Messias? É verdade, marcou. Os jogadores do Botafogo aproveitam para ganharem um tempão, e terminar segurando esse tempo aí. Falta ali pela esquerda para a cobrança do Botafogo. Em jogada anterior, o Mateuzinho recebeu cartão amarelo e nessa jogada, Léo Moraes também amarelo. E olha o time do Botafogo com liberdade, olha o cruzamento do Mateus buscando dentro da área, de cabeça tirou Maurício Ramos, vai tentar ser o Vitória com o Mateuzinho, não acertou nada o Mateuzinho, viu, velho? Teve uma virada de jogo no instante do Vico pra ele ia ficar na boa, ele acabou não conseguindo nem matar a bola. E o tempo agora fechou aí embaixo, hein, seu Messias? É verdade, o capitão Maurício Ramos, ali com o grandalhão 34 da equipe, o Alisson Maia, né? O Alisson Maia recebeu o cartão amarelo e deu pro Maurício Ramos aí também, o Wilton. Ainda não, né? Só se deu antes O Alisson Maia saiu cheio de valentia da zaga. Aliás, merecia. Dois jogadores já tinham tomado. O Murilo tinha tomado e outro jogador que tinha tomado cartão no banco foi o jogador Bolt, que terminou tomando cartão no banco do Botafogo. Insiste o Vitória, o último minuto da partida, é o último minuto da partida, o Vitória vai insistir, quem sabe o gol do Vitória. Barroca ali desesperado, Rafael Carioca faz o lançamento, João de Caicedo brigou pela bola, de Júnior Viçosa. Teve a chance de finalizar o Viçosa, mas finalizou igual ele está fazendo nesses tempos de Vitória, Wilton. É, inclusive ele que ainda não conseguiu marcar, né? Como atacante, vem buscando isso aí, teve essa chance, mas essa foi sem perigo nenhum. O pessoal pede o final da partida, mas ainda tem 5 segundos. Mandando um beijão então para Leliane Paixão. Tá ouvindo a gente, ouvindo a equipe Show Sociedade no chat, no canal oficial no YouTube. Também Luan Moreno, Roberto Pereira, Josué Alcântara, Rafael Nascimento, Alfredo Pimentel. Apita Deilson Fernando Freitas. Fim de papo no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. 2 para o Botafogo, 1 para o Vitória. O Vitória jogou muito mal, mas por muito pouco não conseguiu empatar o jogo. Manuel Messias, o Wilton Matos e os detalhes. É, o detalhe é que o Vitória perde mais uma, né? Tá se muito próximo agora da zona de rebaixamento. E aí, mesmo que vença a última partida desses jogos de ida do Campeonato Brasileiro, eu tô falando que mesmo que vença, porque é o Brasil de Pelotas, a próxima partida do Vitória, o Vitória chegaria no máximo a 23 pontos. Isso quer dizer que se repetir a campanha dessa fase inicial com o retorno, os jogos de volta, o máximo que o Vitória consegue é escapar da zona de rebaixamento. Então, uma campanha medíocre do Vitória até agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Time dá essa arrancada ali no final do jogo, tenta alguma coisa, faz um gol, aperta, mas a verdade é uma só. Nos 90 e poucos minutos, 2-1 para o Botafogo de Ribeirão Preto, que não vencia. A Messias trouxe isso a 4 jogos, mas terminou hoje, né? A invencibilidade negativa deles, e venceu Vitória, que está a 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E agora a gente pode ter a certeza de 30 dias sem uma vitória no Brasileiro da Série B. É muita coisa negativa, né, Messias? É verdade. Agora, a equipe do Botafogo da Paraíba, que entrou em 19º com 14 pontos ganhos, continua em 19º com os 17 pontos, 3 conseguiu. E a 2 pontos do 16º, que está fora da zona, que é a equipe do Náutico. Botafogo da Paraíba completou seu 18º jogo, Paraná e Oeste ainda ou vão jogar ou já estão jogando, mas isso não interfere em nada, porque o Oeste tem 7 pontos, se ganhar vai a 10. Então, 19ª colocação, o Botafogo entrou assim e continua assim, mas no cômputo geral ele já melhorou um pouco. O próximo jogo da equipe do Botafogo, quando o Botafogo busca mais um triunfo, será no dia 31, sábado, às 19 horas, no Germano Kruger, contra a equipe do Operário do Paraná, o Wilton. Muito bem, é isso aí. O próximo adversário do Vitória, que é o Brasil de Pelotas, está com o mesmo número de pontos do Vitória, 20 pontos, só que tem 17 jogos. Está na 15ª, o Vitória na 14ª posição. Então, é mais uma briga direta para fugir da zona maldita. A gente volta daqui a pouco com tudo sobre o Vitória. Nesse jogo de hoje, mais uma derrota. Por enquanto, a bola volta para ele. Ele que é o cara do golaço. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão. Fim de papo no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. 2 para o Botafogo, 1 para o Vitória. Mais uma derrota do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores aqui chateadíssimos, pedindo inclusive a saída de Paulo Carneiro. Muita gente querendo também que o Barroca já saia do Vitória. Barroca que ainda não venceu com o Rubro Negro. Claro que são poucos jogos, mas ainda não consegue vencer com a equipe do Vitória. Situação está bastante complicada, e aqui o Alan Santos fala fora Paulo Carneiro, a Ayla fala já deu para PC no Vitória, o Cal Dias também, chateado com a situação, muita gente aqui participando e colocando na conta do atual presidente do clube essa situação em que o Vitória se encontra, infelizmente, mais uma vez brigando para não cair. A gente está acompanhando também o jogo no Morumbi. Por enquanto, Fortaleza empatou no finalzinho, 2 São Paulo, 2 Fortaleza. Daqui a pouco, então, teremos pênaltis, é isso, Flanquinho Lima? Exatamente, Fabrício Cunha, oitavas de final, segundo jogo, primeiro jogo em Fortaleza foi 3-3, o Fortaleza, que aliás, no meio de semana, conquistou o bicampeonato cearense, empata o jogo nos instantes finais, 2-2 no Morumbi, o Fortaleza de Rogério Ceni, o clube nordestino, vai para a decisão dos pênaltis no Morumbi contra o São Paulo, Fabrício. E legal que Rogério é o maior ídolo da história do São Paulo, né, então imagine... que situação, que momento pro Rogério Morumbi, onde ele já comemorou tantas glórias, né, gols e glórias, nesse momento podendo comemorar a classificação no Fortaleza contra o clube que possivelmente mora no coração dele, que é o no São Paulo, que ele conquistou tudo que ele tem no futebol. E que jamais conquistou a Copa do Brasil. Exatamente, verdade. São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil. Conquistou, bem lembrado, Flanco, ou seja... Seria uma marca ainda maior, né? Curiosamente, o São Paulo não conquistou a Copa do Brasil porque disputou poucas vezes, porque foi um time acostumado a jogar a Libertadores. Sempre estava na Libertadores. Estava na Libertadores, não jogava a Copa do Brasil. Aquela regra antiga, né, que tirou por muito tempo o São Paulo da Copa do Brasil, embora chegou em alguns momentos em retas finais e o título acabava não vindo. E o São Paulo busca esse título inédito em sua história, em sua gloriosa história, mas cabe a Rogério Ceni acabar com o sonho do São Paulo. O treinador do Fortaleza, que conseguiu empatar o jogo 2-2, e agora a decisão vai para os pênaltis. Flanquinho Lima estará atento para trazer tudo pra gente. Vai começar nesse momento com você, ouvinte Sociedade, coladinho com a Equipe Show, o Balanço Final. Balanço Final, a do Sociedade da Bahia. Horas 33 minutos, está no ar o Balanço Final pela Rádio Sociedade da Bahia. Você aí na 740 AM, na 102,5 FM, no aplicativo Sociedade Play, também no sociedadeonline.com e no nosso canal oficial no YouTube. Obrigado pelo carinho da audiência. Estaremos juntos até as 11:30 da noite aqui no chat, no canal oficial no YouTube. O Eric Santana, Paulo Carneiro não deveria nem ter voltado para o Vitória. A Edjane Santos, coitado do Barroca, não merece passar por isso. Fora PC já. O Dirceu Alves, segura a cabeça, tá difícil pro time do Vitória. O José Carlos, esses jogadores do Vitória tem que vir andando de São Paulo. Mais uma derrota e mais um vexame. A Roseli Santos, que time do Vitória é isso? Time de... E aí ela coloca aqui um palavrão. O Cal Dias, quinta é a seleção, porque esse Vitória é muito ruim. Muita gente participando. Ué, o Paulo Carneiro não disse que era um presidente jovem, moderno? E agora? É o que diz o Igor Coelho. Muita gente participando, chateado com o atual presidente do Vitória. A Kita Silva, Paulo Carneiro tem que sair já, senão o Vitória vai para a Série C. Muita gente aqui nessa toada de criticar a atual administração do clube, de também já pedir a saída do técnico Eduardo Barroca. Quero saber como é que está o termômetro no WhatsApp da Rádio Sociedade. Participe também você, torcedor. 96561025. E sua opinião sobre o time do Vitória. Dá para recuperar? Vai brigar para não cair? Já é hora de trocas no time? Fala aí, torcedor, é com você, Flanquel. Pois não, Fabrício Cunha, 996561025. Antes, passando só atualizando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B com estes jogos. Amanhã sendo encerrada às 8 da noite no Durival de Brito com Paraná Clube e Oeste. Neste momento, o Chapecoense líder com 36 pontos, o América Mineiro é o segundo com 35 pontos, o Cuiabá está na terceira colocação com 33 e o Juventude com 28 pontos fecha o G4. Vitória permanece na 14ª colocação com 20 pontos. Um ponto a mais ali acima da zona do rebaixamento, porque o primeiro dentro da zona tem 19 pontos e é a equipe do Figueirense na 17ª colocação. 18ª posição para o Cruzeiro, 17 pontos. A equipe do Botafogo, 17 pontos com esse triunfo, com essa vitória em cima do rubro-negro por 2-1, mas está na vice-lanterna. E o Oeste tem 7 pontos na última colocação. 996561025. Solte a sua voz no microfone do futebol da Sociedade. Boa noite, bancada. Aqui quem fala é o torcedor do Vitória Ronildo, do bairro Palmeudo. Eu queria saber de vocês o seguinte: existe um técnico bom para os jogadores tão ruins, os jogadores de tão baixo rendimento como esses que tem no Vitória? Eu só queria que vocês dessem uma resposta. Boa noite, obrigado, boa noite. Fica aí o questionamento. Enquanto isso, no plantão Morumbi, oitavas de final, vai começar a decisão por pênaltis. O Fortaleza abre a decisão, Fabrício. E já já a gente volta, intervalo é rápido. Fortaleza já fazendo o primeiro ali com o Juninho. O Flanquel Lima tá acompanhando para trazer para você, torcedor. Intervalo é rapidaço, o balanço final volta já. Nesse momento, 10 horas 35 minutos na Bahia. Show da Tarde, o programa feito pra você, ligado no rádio, conectado na internet e no celular. Música de qualidade, informações do trânsito e as principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Vem com a gente, cola nas tardes mais completas e divertidas. Show da Tarde, de segunda a sexta, com Mário Tito. Vote numa vereadora ou vereador do PT. E vote 13. Irmãos e irmãs negras de Salvador, a única saída é a luta contra o racismo e o sexismo para garantir uma cidade de direitos. Raimundo Nascimento, 13.130. Somos uma candidatura coletiva de 8 representantes de diferentes causas e bairros. Somos um novo ponto de partida. Petra da Bancada, 13.110. Vote nos vereadores da correria com Rui e Denise. Vote 13. Sociedade! Tá cuidando da gente? Não para não. Tá dando certo? Não para não. É 25? Não para não. Neto fez o primeiro hospital. Bruno vai fazer a primeira maternidade municipal de Salvador. Não para não. Não para não. Neto reformou mais de 30 mil casas com Morar Melhor. Bruno vai reformar mais 50 mil casas. Não para não. Não para não. Neto criou o Hub Salvador e o Colabore. Bruno vai gerar mais empregos com a criação do Polo Logístico de Valéria. Para nessa levada, para com o Bruno. Não para não, Salvador. Para Salvador, não parar. Vote nos vereadores que estão com Bruno. Fala, Daiane Pimentel. Sou uma mulher corajosa, dedicada e ficha limpa. Admiro quem também é honesto e competente. Por isso, peço seu voto para um homem trabalhador, que fez uma ótima gestão como secretário do Trabalho, Esporte e Lazer. E que vai lutar pelos esportistas e trabalhadores de nossa capital. No dia 15, vote Alberto Pimentel, 17777, e Bruno Reis, 25. PSL. É a sociedade, parceiro! Bruno e Ana fazem parte da transformação de Salvador. Trabalhando juntos, criaram programas inovadores, como o Morar Melhor e o Primeiro Passo. Na Secretaria de Infraestrutura, Bruno tocou mais de 500 obras por toda a cidade. Na Secretaria de Ação Social, Ana cuidou de quem mais precisa na pandemia. Bruno e Ana são os mais preparados para Salvador não parar. Fala aí, Neto! Com Bruno e Ana, Salvador segue em boas mãos, porque essas foram as mesmas mãos que fizeram Salvador chegar à terra. Sociedade! PSB. Salvador precisa ser inclusiva. Agora é a vez da mulher. Cris Magalhães, 40-100. Mulher é resistência. Unidas por Salvador. Isabel Guimarães, 40-272. Por um IPTU justo e por uma Câmara independente, vote em quem tem a coragem de fazer o bem. Carla Borges, 40-140. Fazemos política com ética e seriedade. Vote nos vereadores. E aí, Denise? Não adianta ter posto se não tem médico, ter praça se não tem emprego, ter asfalto se não tem ônibus. O que você mais precisa de verdade, Salvador não oferece. Obras são importantes, mas os serviços precisam funcionar. Para mim, as pessoas vêm acima das obras. Se você também acha isso, vem comigo. Vem com ela, vem, vem! Hoje é Denise na missão! É Denise, meu povo! Coligação que cuida de... Sociedade! E nesse exato momento são 10 horas 40 minutos na Bahia. Patrícia. Manda pra mim que eu bato no peito, boto no chão. Quando o cara fala nesse exato momento, ele tá procurando a hora ali, né? Aí a manhãzinha que a gente tem ali no ao vivo. Pouco sabe, mas acabei de contar pra você, torcedor. Nesse exato momento, o cara acaba ganhando ali uns 2, 3 segundos pra falar a hora, né, seu Flanquel Lima? São 10 horas 41 minutos, 10 e 41. Pênaltis vão acontecendo no Morumbi. O bicho tá pegando, hein, caprichoso? E com 100% de aproveitamento dos atletas, né? 3x3 nesse momento: 3 para o São Paulo, 3 para o Fortaleza. O último a bater foi o capitão Daniel Alves para a equipe do São Paulo. O Fortaleza vai para sua quarta cobrança, Fabrício Cunha. Muito bem, torcedor participando no canal oficial no YouTube. Também participando através do WhatsApp, o 9656-1025. E a galera aí no WhatsApp, hein, Flanquel? Chateadíssima com o desempenho do Vitória no 996561025. Solte a sua voz no microfone da Sociedade. Olá, pessoal da Sociedade. O momento do Vitória, sinceramente, é muito vergonhoso, viu? Como torcedor, estou muito decepcionado. Valeu, um abraço, uma boa noite a todos os ouvintes. Aqui quem está falando é Raimundo de Aramari. Valeu, Raimundo. 996561025, mais um. Eu sou José Leandro de Conceição do Coité. Estou indignado com esse jogador do Vitória. Não querem nada, nada, joga bola pra frente, deu pra trás não. A indignação aí do torcedor ouvinte, você participando com a gente, 996561025, solte a sua voz, mensagem de áudio de até 15 segundos no 996561025, mande a sua mensagem pra cá. É o Messias, da cidade de Simões Filho, esse jogador deveria ter vergonha de chegar em casa, olhar pra sua família e seus filhos. Boa noite a todos. Boa noite, 996561025, mais um. Boa noite, bancada, aqui é Marcos de Alagoinhas. Vou dizer uma coisa, Barroca tem que morder a boca já hoje e arranjar logo já um técnico de verdade para começar o segundo turno. Mas já isso resolve, Pedro Santos Sé? Já a troca do Barroca, porque o pessoal aqui também pede a troca do Barroca e já pede a troca do presidente também, viu? É, troca jogador, presidente, diretor, gerente de futebol, técnico, atacante, goleiro, troca tudo, já que nada presta, troca tudo, a verdade, gente, é que o problema do Vitória nunca foi somente treinador, nunca foi somente treinador, é muito maior, muito e a gente maior. Já disse aqui, vamos repetir ao longo do nosso pós-jogo, os problemas do Vitória, mas não é só treinador, e culpar Barroca, pelo amor de Deus. Pois é, e tem torcedor querendo a saída de Paulo Carneiro aqui, Érica Santana, os torcedores que defendem Paulo Carneiro não são torcedores verdadeiros do Vitória. Eu quero ver se vão deixar o Paulo Carneiro ficar depois de mais essa. É o Rivelino Nogueira, é melhor que Paulo Carneiro pague o salário dos jogadores ou então vá embora, é o que diz aqui o Rivelino Nogueira. É a Leliane Paixão, Fabrício, casa comigo. Brincadeira, Leliane, pedindo de casamento e tudo aqui no chat. Dona Rafaela não vai aguentar com isso não, viu? Flanquel Lima, tem mais detalhes das penalidades máximas, é isso, Flanquel? É isso, Fabrício Cunha, o São Paulo vai para sua última cobrança, tá 5x4 para a equipe do Fortaleza. Se essa bola não entrar, o Fortaleza se classifica. Vitor Bueno bate, tá tudo igual, Fabrício Cunha, 5x5. Agora vai para aquela... Quem perder, leva, hein, Fábio? Ou melhor, rapaz, quem perder, fica no meio do caminho. Quem fizer, leva, diz. Tá tudo tão equilibrado, Flanquel, que foi 3x3 em Fortaleza, com a arbitragem empenando para o São Paulo. 2x2 no Morumbi e 5x5 nos pênaltis. E detalhe, todos os goleiros, a maioria dos pênaltis, os goleiros, os dois goleiros, né, foram pra bola, foram acertar um canto, viu? Tá demais, né? Daqui a pouco a gente volta com o Flanco, o Fortaleza vai bater e o pênalti derradeiro será do São Paulo pra fazer e passar ou pra perder. E, logicamente, o Fortaleza passar, o Flanco Lima tá acompanhando essa situação. Queria mandar um beijão pra Leiliane Paixão, né? Que brincou aqui, Fabrício casa comigo. Ô, Leiliane, você até parece que tem o perfil aqui, viu? Achei bacana a sua foto, porém, a Rafaela chegou 18 anos primeiro, né? 18 anos na frente. São quase 2 décadas, Leile, com a minha Rafinha. É isso que dá colocar o rosto no YouTube em HD, meus amigos. Aí, ó. Eu soube que no dia que você fez também temos 4 pedidos de casamento, viu, seu Flanquel? Aí vai ter vida aí que vai ficar enciumado. Vai ter muita vida. Agora, rapaz, a torcida aqui em peso querendo que haja mudanças no Vitória na presidência. O pessoal até cobrando, inclusive, do atual Conselho Deliberativo, do atual Conselho Fiscal, é o que diz aqui o Edilson da Silva. O Vitória não tem conselheiros, não. O presidente trabalha sozinho, age sozinho e ninguém fala nada. Não era assim nas gestões anteriores. Eu concordo com o Edson. Paulo Carneiro não deu sossego às últimas gestões enquanto era oposição. Enquanto ele não era vidraça, ele era pedra. Bom, meus amigos da Ideia do Jogo, era áudio o tempo todo, era mostrando o que ia fazer e acontecer quando ele não era presidente. E os caras na Série A, viu? Só que agora a situação é diferente. E outra, ninguém obrigou ninguém a se candidatar nem querer ser presidente. Pelo contrário, ele tentou várias vezes, né? Até ganhar. E quem apoia ele sempre colocou Paulo como o grande salvador do Vitória. Até não. Antigos inimigos colocaram isso. Inimigos dele. Perfeito. Antigos inimigos. Como Alex Portela, Ademar Lemos e outros. Aqui pra gente que pra salvar o Vitória dessa situação, pra tirar o Vitória dessa situação, não tinha ninguém melhor do que Paulo Carneiro. Tá gravado aí. Então assim. Não tinha ninguém melhor, não. Não tinha ninguém. Isso, só perfeito, Paulo Carneiro. Milton. Só Paulo Carneiro, exatamente, Milton. E aí? E agora? O Vitória mudou com Paulo Carneiro. Porque, na verdade, Vitória... O Vitória conseguiu melhorar, conquistar com Paulo Carneiro? Acho que até piorou, né, Pedro? Nada. Pandemias à parte, nada. Porque até a filosofia que ele queria implementar está se fazendo o contrário com os atletas da base. Ô Pedro, se a gente pegar uma compilação de fatos, a gente só vê o presidente metendo os pés pelas mãos, né? A gente tem um Vitória que ano passado brigou para não cair, e eu me recordo que, apesar de ele ter pego o Vitória no meio do caminho, ele que montou o time da Série B, e naquele momento em que o treinador que veio, que era da base, o Amadeu, momento que o Amadeu venceu alguns jogos, ele ficou dizendo que o time ia subir, e aí o time brigou para não cair. Esse ano, eliminação precoce no Campeonato Baiano, uma vergonha na primeira fase, eliminação na Copa do Nordeste, eliminação na Copa do Brasil, Nordeste e Brasil perdendo para o mesmo time, a equipe do Ceará, e de novo na Série B brigando para não cair. Esportivamente, o Vitória evoluiu, está pior do que antes. Administrativamente, também não tenho dúvidas, porque funcionário com 3, 4 meses de salário atrasado, jogadores com salário atrasado, áudio o tempo inteiro agressivo, ou contra jogador, contra torcedor, contra conselheiro. Pedindo para torcedor se associar, e o Vitória, que tinha 14 mil sócios torcedores em dia, agora tem um pouco menos de 9. Porque o torcedor não aguenta. Não aguenta? O torcedor não aguenta, gente, vê esse time dentro de campo, mas o torcedor sabe da realidade do Vitória. E o torcedor ficaria ali lado a lado com o clube se fosse minimamente bem tratado. Exatamente. Pedro. E não é. Porque não duvide ele que disse que ia se afastar do WhatsApp, começar a mandar áudio colocando a culpa no torcedor. Um dos últimos áudios ele coloca. Seja ele sócio, seja ele não sócio, é torcedor do mesmo jeito. E é esse o torcedor que vai ter que tirar do bolso dele para colocar as contas em dia no Vitória? Para ajudar a arrumar a casa? Não vai. Torcedor acaba se afastando do clube. Exatamente, é isso que está acontecendo. E olha o dado que o Pedro trouxe, hein? De 14 mil sócios agora para 9 mil sócios. Tem então... perguntas tão simples que não se responde no Vitória. Por exemplo, quem comprou a camisa número 13, aquela belíssima camisa, está querendo saber quando vai receber. É brincadeira. E ninguém isso? informa no clube. É brincadeira isso? Quem comprou de forma antecipada, já colocou o dinheiro lá pro clube, para ajudar o clube, até hoje não tem resposta de quando vai receber. Se falta transparência, se o clube não é transparente, se o clube hoje voltou a ter dono. Exatamente. E o dono faz o que quer. Ah, é só lembrar do episódio do futebol feminino, inclusive foi uma discussão com a gente, Pedro, que circulou em todo o Brasil. Agora... pegou o dinheiro do futebol feminino e aplicou em outras prioridades que até hoje a gente não sabe quais são. O Vitória tem três... demoraram a pagar as meninas e pagaram, mas aquele dinheiro tinha destino e foi dado a ele uma outra prioridade. O Vitória tem três poderes: executivo, chefiado por Paulo Carneiro, o legislativo, que é o Conselho Deliberativo, que é Fábio Mota, e o Conselho Fiscal, que é o Joilson, né, senhor Joilson? O presidente do Conselho Fiscal do Vitória. Vou pegar o nome dele direitinho, Pedro, se você tiver aí de cabeça. É Jailson, e agora me esqueci o sobrenome. É, mas eu trago já já. Então, se os outros dois poderes estão calados, é porque está tudo ok, né, administrativamente, com as prestações, então, de contas, tá todo mundo com tudo. Ligado, né? E estão, inclusive, no caso do deliberativo, satisfeito também com o desempenho, né? Já está rolando na internet, basta o torcedor procurar, uma petição pública para que o Vitória seja passado a limpo. É necessário, Vitória. Demorou. Precisa ser interditado. Exatamente. Precisa se passar, não é uma borracha, mas precisa abrir a caixa do Vitória. Exatamente. Saber o que é que está acontecendo dentro do clube. Como é que foram as negociações de John e Carlos, né? O dinheiro de Diego Rosa, ele não chegou ainda, mas ele chega quando? Ele vai ser investido em quê? Porque o Vitória é o único time da Série B que conseguiu uma venda vultosa como foi a do Diego Rosa. O Grêmio foi quem vendeu, mas o Vitória terá percentual importante nessa venda do Diego Rosa. E o presidente, na primeira declaração que deu sobre isso, disse, não, nem queiram contratações com esse dinheiro porque eu tenho outras prioridades. Já tem alguns meses que Paulo Carneiro chegou a dizer que o time era esse. E não para de chegar jogador. Ok, tem que reforçar a equipe. Beleza. Tá se conseguindo baseado nos contatos de Paulo? Beleza. É mérito dele? Ok, ele tá lá pra isso. Mas o time também foi mal montado. E a filosofia que ele queria implementar no clube, já, a gente já tá vendo passar longe. E tá vindo um monte de jogador meia boca, parado há muito tempo, com problema de lesão, chegando no Vitória como se fosse pra resolver. E repito, o ambiente no clube é o pior possível, pela maneira como os atletas e funcionários são tratados. Clube nenhum se sustenta desse jeito. E já são quase 50 jogadores e 5 treinadores, né? Ou seja, em um ano e meio. O presidente do Conselho Fiscal é o senhor Jailson Reis Vitória. Então, a gente aguarda, mas é isso. Se não se tem nenhuma notícia vindo desses outros poderes, é porque todos estão concordando com tudo, né? Exatamente. E aí a gente lembra como esses poderes agiam nas gestões Ivan de Almeida e Ricardo Davi. A notícia é ruim pro torcedor nordestino. São Paulo pode acabar com a decisão, é isso, Flankel? É isso, na décima cobrança do Fortaleza, o Gabriel Dias na batida e o Thiago Volpe, goleiro do São Paulo, pegou. Depois de quase 19 cobranças, uma pelo menos não entrou, foi a do Fortaleza. A próxima penalidade, se a bola entrar do São Paulo estará classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, Fabrício. E aí o Léo Pelé, né, torcedor do Bahia, conhece bastante, hoje no São Paulo, foi abraçado ali pelos jogadores do São Paulo. É ele mesmo que vai pra cobrança, hein, Flankel? Léo Pelé tá posicionado com a 16 para bater, gol à direita. O goleiro Max está no centro do gol. Léo Pelé pode classificar o São Paulo agora. Se a bola não entrar, seguem as cobranças. Léo Pelé bateu! O gol do São Paulo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Segue adiante o São Paulo. Eliminado Fortaleza de Rogério Ceni, Fabrício. Eu queria ter um filho assim. Sensacional, né? E aí o Flankel narrou de uma maneira espetacular. Rapaz, como sempre. Ver cobrança de pênalti do time dos outros é maravilhoso. E aí, olha como é o futebol. Olha como a história imita a arte, que imita a vida. Hoje é aniversário de quem? Ou se comemorou quem? Os 80 anos de Pelé. Ontem. Quem fez o gol de classificação do São Paulo? Léo Pelé. Qual foi o gol, o número do gol que ele marcou nas cobranças? O décimo. E aí? Que beleza. Dá pra fazer uma historinha bacana, brincando com tudo isso aí, hein? Dá sim. Né? No final de semana de comemoração aos 80 anos do rei, Léo Pelé decide pro São Paulo. São Paulo classificado na próxima fase da Copa do Brasil. Mas vale a luta, vale os parabéns ao time do Fortaleza, que enfrentou o São Paulo, tava perdendo de 2-0, buscou o empate, levou pras penalidades. Foi por pouco, a tristeza do Rogério Ceni, do Everton Paulista, muita decepção, mas o fato é que o São Paulo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E o trabalho do Rogério Ceni, Fabrício Cunha, campeão, bicampeão estadual, foi campeão da Copa do Nordeste também, leva o time às oitavas de final e não faz frente não. Jogou, foi muita bola nos dois jogos, a equipe do Fortaleza, trabalho gigante, né, meus amigos? Não tenha dúvida, e vou dizer mais, o Flanco, prejudicado no primeiro jogo, hein, se não fosse Sim. a arbitragem, acredito que o Fortaleza tivesse passado aí nesse confronto contra o São Paulo. Muito valente o Fortaleza. São Paulo está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Você conferiu o pênalti do Léo Pelé na bela narração do nosso Flankel Lima. Mais um intervalo rápido, 10 horas, 53 minutos. A gente volta já. Segura aí, tem mais balanço final para você. Vote nos vereadores do PSD que estão com Isidoro e Eleusa Coronel. Chega de aventuras. Vote em quem já faz. Vote Romeu Sabarreto 55222. Mário Brasil, vereador 55351. Conto com seu voto para um Salvador sustentável com mais emprego, educação e segurança. Vote 55190. Ade Janeara, ela representa. Elohane Mancelli, 55024. Na luta pelo segmento LGBTQI+, profissional de saúde e ambulante. Sociedade, parceiro! Bruno vai fazer o centro de reabilitação de Cajazeiras, o sistema viário de Águas Claras e o programa municipal de enfrentamento às drogas. Bruno é o mais preparado para fazer mais por Salvador. Por que acreditar que podemos fazer muito mais? Porque nossa cidade vai partir de outro patamar, bem diferente de 2012. E porque já mostramos que sabemos tirar os projetos do papel. Bruno Prefeito, 25. Baixe o nosso aplicativo, Sociedade Play. Salvador, dribou, abandono, dribou a falta de dinheiro. E quem falou que não dá pra andar com as próprias pernas? A galera já se anima com o primeiro hospital municipal. Jogada de craque com moral melhor. E segue avançando. Novas escolas, novas creches, novas encostas, casas populares, iluminação em LED, centro de convenções. Tá na hora de trocar, Lica. Trocar o quê, rapaz? Tá todo mundo entrosado, metendo um gol atrás do outro. Bora, Bruno, 25. Sociedade. 10 horas 56 minutos na Bahia. Balanço final, Rádio Sociedade da Bahia. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão. De volta com o balanço final pela Rádio Sociedade da Bahia, repercutindo mais uma derrota do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória perdeu no Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 2-1. E nesse momento, o Vitória está muito próximo da zona do rebaixamento. O Cristiano diz aqui, o Vitória acabou, foi minha gente. Fecha as portas, está muito difícil assistir jogos do Vitória. Até o Mai Mesquita, o time do Vitória vai cair. O Antônio Marcos, quem vai querer comprar produtos do Vitória com esse time tão ruim? O L. Carlos... Mas Paulo tem Carneiro, gente sonhando com loja... conceito dentro de grande shopping de Salvador. É assim, amigo. O L. Carlos diz o seguinte, Paulo Carneiro tem que sair agora. O Ricardo Júnior, Paulo Carneiro tem que sair já. Paulo Carneiro está afundando Vitória. Tomara que o investidor compre o Vitória e tire esse cara daí agora. O Ricardo Júnior também disse, aqui deixa a barroca. O Luiz Carlos falando... Leliane, estou disponível se o Fabrício não quiser casar com você. Virou resenha aqui. Vai criar um problema para você. Eu vou lendo na sequência. Deixa lá. O Noé Costa, time falido, seu lugar na Série C. O Alfredo Castelar está tudo em seu lugar. O Bahia é o Bahia e o Vitória é o Vitória. O time do Bahia sempre em outro patamar. Tá difícil para os leoninos. Esse resultado, seu Paulo Carneiro, é para você que tirou Geninho. Você é um incompetente. Elcimar Elson participando aqui também no chat, através do canal oficial no YouTube. O Guel Dantas, volta Raimundo Viana. Paulo Carneiro não sabe nada. Rapaz, muita gente aqui participando e colocando na conta de Paulo Carneiro. Eu vou dizer o seguinte, viu? Por mim, troca o presidente também. Porque quando Ivan de Almeida estava aí, a pressão foi grande e o presidente foi trocado. Aliás, o Ivan de Almeida teve que até pedir renúncia porque o clima ficou tão torto para ele que ele teve que pedir renúncia. Peraí, vá mais atrás. Vá mais atrás, vá desde o tempo de Falcão. Sim. Quando o Falcão não conseguiu os resultados, a pressão foi forte e ele renunciou. Perfeito, Wilton, perfeito. Essa pressão de quem está de fora... Já vem há muito tempo, né? Mas quem estava de fora agora está dentro. Exatamente. E a pressão que tirou o Falcão também vinha muito desse lado que hoje comanda o Vitória, né? Mas, pois é, Falcão, o Raimundo Viana também não teve sossego, embora tenha conseguido com os resultados um pouco mais de tranquilidade. Aí veio o Ivan de Almeida e não conseguiu o menor sossego, porque assim, ó, Wilton e Pedro e Manuel e amigos do balanço final. A gente sabe que o Ivan cometeu os erros dele, né? A gente sabe que houve muita falta de experiência na gestão, mas também quem jogava contra não descansava, amigo. Eu lembro de salário vazado, lista de contratações vazadas, diretor de futebol, foto, quem tirou aquela foto? Até hoje eu me pergunto, tirou a foto do diretor chupando o pirulito também, depois dormindo. Então assim, tinha um complô que hoje está descansando, Wilton. foi muito difícil para Ivan de Almeida e Ricardo Davi tentarem gerir o clube, porque havia uma torcida gigante jogando contra. Não estou diminuindo os erros dessas duas gestões, mas quando você tem uma galera que tem influência no clube jogando contra, fica muito difícil. Cadê esse pessoal agora, seu Wilton Matos? Cadê esse pessoal agora, seu Manuel Messias? A palavra está com você, bem informado. É, o detalhe é que muita gente agitou, muita gente conversou, e é muito fácil, quando você está de fora, sem conhecer os problemas, você começar a agitar, você começar a buscar soluções. Agora, Paulo Carneiro está sentindo na pele o que outros sentiam quando ele estava de fora, e é como você disse, era sem sossego, era pau um atrás do outro nas administrações anteriores. Tem-se que buscar uma solução para o Vitória. É difícil um consenso, é difícil alguma coisa para tirar o time dessa coisa da democracia ter feito mal no Vitória. Em outros clubes, a democracia ajeita a situação do clube. No Vitória, a democracia está prejudicando. Porque o cara agita, bate em todo mundo, grita que vai tirar, e na hora H que ele chega lá, ele não faz nada, e aqueles sócios torcedores que terminaram votando nele, acreditaram que ele fosse mudar. E ele não mudou, foi nada, fez, foi piorar. Agora é uma situação que os cardeais, como se chamava antigamente, têm que ver o que é melhor para o clube e quem é melhor para o clube. Se Paulo Carneiro não quiser renunciar, que se busque uma renúncia judicial ou via conselho deliberativo. Mas jogando a equipe para baixo como estão jogando, fica difícil. Judicial vai ser difícil, porque tem que se provar a gestão temerária, tem que se provar várias outras coisas que caem na judicialização. Mas você como aconteceu com o Ivan de Almeida, tá aí sob né, como aconteceu com o Ricardo Davi, tem que se buscar isso. Mas tem que buscar, né, Pedro? Porque tem coisas obscuras no clube e já é evidente que cabe ninguém procura. A oposição e cabe ao Conselho Fiscal. Paulo não vai renunciar. Não vai. Conhecendo Paulo, não vai. Ele não vai renunciar. Não vai, Mané. A gente conhece Paulo. O orgulho é muito grande, ele lutou muitos anos para estar nessa posição e ele não vai renunciar. Da outra então, vez, me perdoe, Pedro, diga, eu lhe interromper, ele só renunciou porque ele teve uma pressão muito grande, e vamos logo direto ao assunto, do finado Antônio Carlos Magalhães. E também o time na Série C, né? Ele também queria pular daquele barco. É, mas não, ele, tinha clima nenhum se pra ele puder, ainda ficaria no barco, isso, fazendo água e tudo, mas ele continuaria dentro. O Pedro, e o poder de indignação do torcedor parece que não existe mais, né? As pessoas perderam aquele ímpeto de chegar e realmente lutar pelo seu clube. Flanquel, eu falei disso e já venho batendo nessa tecla alguns programas no Esporte Mais, que eu vejo o torcedor do Vitória tão doído, tão machucado, tão triste, que muitos perderam a capacidade de se indignar. Mas eu tô recebendo mensagens aqui no meu Twitter, a torto e a direito, de torcedores que vão deixar de se associar ao clube, vão cancelar o Sou Mais Vitória. Nunca será o certo a se fazer. Nunca. As pessoas passam, o clube fica, é a instituição que a gente tem que prezar. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu não concorde, jamais vou concordar, eu tenho que entender um torcedor que está cada vez mais distante do clube que ama, sendo extremamente maltratado. Muitas vezes colocado como culpado. Sendo colocado como culpado, perfeito, Fabrício, onde um mísero uniforme não é entregue no momento adequado. Até mesmo a camisa que ficou linda, preta com dourada, que fez com que o torcedor se mobilizasse nas redes sociais, que fez com que o torcedor tirasse o dinheiro do bolso para pagar 200 e tantos reais numa camisa, acreditando que aquela camisa pudesse ser, de repente, a do acesso, mas foram quase 10 mil camisas vendidas de maneira antecipada, e ao mesmo tempo que não se cumpre um prazo, não se explica, como o Wilton disse, o porquê que esse prazo não foi cumprido. Então, como é que o torcedor, no momento que a gente está atravessando, de economicamente um país que está mal por conta da pandemia, que já não vinha bem e que ficou ainda pior por conta de uma pandemia. Como é que o torcedor que fez o esforço de pagar o que pagou por essa camisa não vai olhar e dizer assim, ó, quer saber de uma, cancele camisa, fora. Cancele cartão fora. De sócio. Dá para entender, eu não vou achar o que é certo, que fique bem claro, que daqui a pouco meu telefone toca com um monte de passador de pano da atual diretoria querendo justificar o injustificado. Não tem nada que justifique. Não tem mais como. Porque a gente entende, Fabrício, entendeu durante muito tempo a situação financeira delicada que vive o Vitória. Ok, a gente entende a má gestão de Ricardo Davi, a gente entende a má gestão de Ivan de Almeida, mas a gente também está vendo a má gestão de Paulo Carneiro sendo, acontecendo agora e tem, tendo reflexo para o clube de maneira imediata. E aqui para nós, Pedro, esportivamente está conseguindo ser pior do que essas duas cintadas, né? Ivan de Almeida ainda teve a sorte de ter sido campeão baiano e de não ter caído. Exatamente. E olha como foi tão assintomático, ficou o, quão mal, o quão mal que ele fazia ao clube, que ele renunciou naquele jogo contra a Ponte Preta, no intervalo do jogo, tão covarde que era, e o clube virou. E Ricardo Davi, esse para mim, até como pessoa, é o pior presidente da história do Vitória. E eu digo aqui no microfone da Rádio Sociedade. Porque, além de tudo, ainda foi rebaixado e não ganhou nenhum mísero campeonato baiano, coisa que Ivan de Almeida conseguiu fazer. Tiveram muito mais dinheiro. Ivan de Almeida chegou a gastar 120 milhões de reais no Vitória. Gastou mal demais. Porém, os erros da gestão de Paulo Carneiro não são só financeiros. Eles vão além. É no tratamento, é na comunicação, no jeito Paulo Carneiro de ser. Quem elegeu ele novamente sabia o que estava assinando e não pode reclamar de nada disso, não. Ivan, o caso do Ricardo Davi, eu até falei algumas vezes nos programas, né, que para mim era a pior gestão da história do clube e continuo com essa opinião, mas a gente tem que lembrar que o Ricardo Davi fez algo que outros presidentes não fizeram, né? Ele foi extremamente transparente quando ele pega as contas do Vitória, contas antigas, até na gestão de Paulo, naquela primeira gestão lá até 2005, e desencava essas contas para tentar organizar a equipe do Vitória, organizar o clube. Mas era tanta gente torcendo contra, era tanta oposição, tanta sabotagem. E ele não se ajudou? E ele não se ajudava, até se afastou de torcida e imprensa. Mas eu lembro, o Wilton, que as pessoas que jogavam contra, eles estavam o tempo inteiro em evidência. E em Paulo Carneiro, o Pedro disse aqui, judicialmente é difícil porque tem que se buscar coisas. Amigo, houve uma denúncia gravíssima de um empresário recentemente nas rádios de Salvador. E ninguém vai futucar, ninguém vai querer saber. A gente teve dois zagueiros que saíram agora da base para clubes grandes. Ninguém vai querer saber o porquê, como é que foi isso, cadê esse dinheiro. Então assim, eu acho que há elementos suficientes, Wilton, para pelo menos se mover nesse tipo de ação, ou pelo menos se querer saber mais sobre o Sport Clube Vitória, porque por muito menos, Ivan de Almeida e Ricardo Davi foram escorraçados do clube, Wilton. É, por isso que eu digo, né, tem a opinião popular, que sempre tem uma força muito grande, através da imprensa, todos que fazemos a imprensa, damos a voz a essa indignação popular, mas tem os poderes oficiais do Vitória que estatutariamente tem essa condição de questionar ou até mesmo entrar com ações e tudo mais, que o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, que faz aquele papel de prestação de contas, né, de análise de contas, de tomar... de fiscalizar toda a parte administrativa e financeira do Vitória. Agora, esses poderes é que têm a condição, inclusive legal, de tomar providências. E os sócios, torcedores, através de convocação de uma Assembleia Geral, que também pode ser feita, porque está no Estatuto, com uma quantidade, eu não vou precisar aqui o número de assinaturas, pode ser convocado uma Assembleia Geral pelos sócios torcedores adimplentes do Esporte Clube Vitória. Aí depende da mobilização e do interesse deles, né? O Fábio Mota, que é um cara que eu gosto muito, acho até que é um senhor administrador, ele está decepcionando o torcedor do Vitória, presidente do Conselho Deliberativo, e não se ouve absolutamente nada do Conselho Deliberativo do Vitória. Aliás, com reuniões sendo adiadas, sendo prorrogadas, e aí... O torcedor, o sócio, aquele percentual de oposição que busca entender mais coisas da administração de Paulo Carneiro, eles ficam sufocados, porque... Cabe até o convite, né, a Fábio, a vir aqui nos nossos programas. A gente tem até convidado, né, Wilton? Falar o que é que eles estão achando, já que fizeram parte de um... Tipo, uma mesma chapa para apoio da atual presidência. E o conselho fiscal é o Jailson, é? Você falou o nome? É, o senhor Jailson Vitória. O seu Jailson Vitória, que tem até no nome o nome do clube, o nome do Vitória. Então, acho que os conselhos estavam muito atuantes nas gestões anteriores e, nesse momento, os conselhos estão omissos. E tem percentual de culpa no que está acontecendo com Vitória. Porque se estão omissos, o Wilton acabou de dizer aí em outras palavras, estão concordando, estão satisfeitos com o que está acontecendo no Vitória. Eu acho a gestão Paulo Carneiro, até esse presente momento, pior do que as duas gestões que aí estiveram. Porque esportivamente é um fracasso e administrativamente é uma vergonha. O que se fez com o futebol feminino foi uma vergonha. E as meninas passaram, não por elas, mas pelo clube, a maior vergonha a nível nacional, tomando goleada em todo o jogo, né? Fizeram dois gols apenas. É mole, mas o time tinha outras prioridades, né? Então, Fabrício, assim, posso fazer o advogado do diabo aqui? Ah, fica à vontade. A desculpa, e não entendam como a palavra desculpa, como se fosse algo irrelevante, não. Vamos colocar assim, a justificativa para os problemas atuais do Vitória vai ser sim a falta de dinheiro, e a gente sabe que o Vitória não tem dinheiro. Ponto, certo? A gente sabe que não tem, por conta de gestões passadas. Vitória já teve falta de dinheiro em outros momentos, Pedro. Eu não entro muito nessa, até pela penetração que o presidente disse que tem. Deixa eu terminar. Os jogadores que chegam aí no Vitória. Deixa eu terminar de falar. Termino. A justificativa para os problemas do Vitória vai ser a falta de dinheiro. Ok, ponto. Isso é condição sine qua non. Se fosse Paulo Carneiro, João, Pedro, Fabrício, Wilton, Manuel... Qualquer pessoa que viesse a ser presidente do Vitória, Flanquel, qualquer um, a justificativa para a falta de dinheiro seria aceita por todo mundo. O que não dá para a gente aceitar é o seguinte. Primeiro, como eu falei anteriormente, ninguém obrigou Paulo a se candidatar como presidente. Ninguém obrigou ninguém a ir para as urnas, a fazer campanha. E quatro candidatos se colocaram como postulantes a serem presidentes do Vitória. Paulo ganhou. É o mérito da democracia. A democracia só faz bem ao clube. Sabe por quê? Porque foi o torcedor, o sócio votante, quem colocou Paulo lá. E na democracia, pro bem e pro mal, se resolve na urna. Pra clube de futebol, pra país, pra governo, pra prefeitura, pra tudo. É a urna. É a democracia. É onde o bem maior, a escolha do bem maior, prevalece. Que é a escolha de quem mais votou, quem mais fez aquela determinada opção. Só que ao mesmo tempo que a gente entende que a falta de grana seria um problema, seria uma realidade, quem estivesse no poder tinha que ser mais assertivo com o pouco dinheiro que tem. E o Vitória não conseguiu, na gestão Paulo Carneiro até aqui, formar uma equipe competitiva, dar tranquilidade e segurança para as pessoas que trabalham no clube, porque veja só você, o Vitória bateu uma Série C, tinha menos dinheiro, tinha alguns recursos, não tinha nem jogador, não, tinha alguns recursos, tinha alguns jogadores que foram vendidos, teve o dinheiro de Obina da venda do Al-Ittihad para a Arábia Saudita que acabou chegando, então o Vitória tinha sim, você lembra o time montado naquela Série C, né? O Vitória tinha sim a possibilidade, dentro da realidade da Série C, de montar um bom time, e montou. E aquele time da Série C, eu lembro de cabeça, porque foi um time garimpado, com atletas experientes, Preto, Emerson e Sandro, Wanderson, com atletas aqui da Bahia, Índio, Bida, Garrinchinha, jogador Marquinhos, que tinha ido bem no Campeonato Baiano, né? Alisson, que veio aqui da Paraíba, se eu não estou enganado, Apodi, que estava no Real Salvador, foi uma diretoria que com pouco dinheiro fez muito. O que é que eu quero traduzir com isso? Que agora... Mesmo com pouco dinheiro, era preciso acertar. E o Vitória não está acertando. Eu vou dar o exemplo de laterais direitos. 5, gente. 5. Aí é que eu vou, Pedro. A falta de dinheiro você consegue, por mais que tenha sido o prestígio do presidente, mas você consegue contratar tanto, 50 jogadores. E com tão pouca qualidade. Você dispensa o Geninho e você investe para trazer Mateuzinho junto ao Guarani. Entendeu? É isso que eu estou dizendo, então, que o elenco foi mal montado. São inúmeras peças que não deram resultado. E o que eu estou dizendo é que o discurso de Paulo, muitas vezes, é diferente do que a gente vê na prática. Principalmente com a utilização, ou na verdade, a não utilização de atletas da base. Hoje o Vitória não tem volante no elenco. Maicon Douglas, Wilton, está até machucado, está no DM. Mas no elenco hoje aqui, no banco, quem seria volante é Gabriel Furtado, o zagueiro, porque ele veio para o Vitória como zagueiro, do Palmeiras. E por que Gabriel Furtado está aqui e não está Carlos? Porque Carlos foi para o Palmeiras. E o Palmeiras quer e o Vitória não quer. Tem a santa paciência. Então, que tipo de filosofia é essa? Que reverbera uma coisa e a atitude é completamente diferente. Aliás, por que Paulo correu para renovar o contrato de Carlos? Foi buscar na Jacuipense de volta. Você lembra? E agora foi a primeira ação dele com o presidente. E aí, me desculpe, mas colocar Carlos no sub-20 do Palmeiras, que foi para onde ele foi, não pode ser uma vitrine maior do que colocar esse garoto para jogar uma Série B, onde o Vitória tem sim grande parte dos holofotes da competição. Claro! Pelo amor de Deus, gente. É por isso que essa questão financeira, eu concordo, claro, isso é evidente, mas muitos clubes têm problemas financeiros. O Sport ano passado subiu e jogou boa parte da Série B sem os refletores da Ilha do Retiro, porque tiveram que ser piorados. Então essa desculpa de falta de dinheiro não pode ser a principal desculpa, porque o Vitória tem prestígio para trazer atletas, não à toa que trouxe. Trouxe o Alisson Farias, trouxe o Quixadá, trouxe o Vico, trouxe o Mateuzinho, trouxe jogadores que eram sim desejados por outros clubes dessa Série B e o que o Vitória conseguiu trazer pra cá, né? O Wesley, por exemplo, jogou no passado no Vitória, é titular do Palmeiras hoje. Então, essa coisa do dinheiro não pode ser a principal desculpa, até pelo que a gente tem visto. Muitas contratações, um desperdício gigante de dinheiro, independente de quando esse dinheiro será pago, porque muitos jogadores vêm para receber, sei lá quando, aqueles que fizeram a negociação. Mesmo assim, a gente dispensa o Geninho, sabendo que era o principal, a principal peça do Vitória no passado, e se trouxe um caminhão de atletas que não estão produzindo absolutamente nada. É culpa de quem? Do diretor de futebol. Quem é o diretor de futebol? É Paulo Carneiro, que centraliza as decisões do clube no colo dele. Eu digo mais, por mais que Geninho tenha sido, segundo o Vitória disse uma coisa e Geninho disse outra, uma questão puramente financeira, Geninho, Wilton, fazia algo que não tem ninguém no Vitória que faça. Ele era escudo. De tudo. Ele deixava o ambiente, querendo ou não, tranquilo. Eu não estou falando de tática, de desempenho dentro de campo. Porque dentro de campo, o que acontece no Vitória dentro de campo é só um reflexo de um contexto onde o Vitória está completamente à deriva. À deriva. Porque Geninho, o que é que ele fazia? Ele falava o tempo todo, toda hora ele dava entrevista, passava calma, blindava os jogadores. O que é que a pessoa que deveria ser o escudo do Vitória faz, que é Paulo Carneiro? É áudio à torta e à direita. Dando bordoada no torcedor. Dando bordoada no torcedor, já expôs jogadores, né? Agora o último áudio dele, que sinceramente, viu gente, eu não tenho paciência pra ouvir. Tem áudio dele de 3 minutos, 2 minutos. Eu não escuto áudio de mais de 30 segundos de amigo meu que tá pedindo feedback. Me ligue. Vira é melhor. Podcast, né? Me ligue. Tenha santa paciência. O negócio de ouvir tanto áudio assim, tenha santa paciência. Mas o último áudio dele, eu acabei ouvindo, me preparando pro jogo aqui, pra fazer Botafogo e Ribeirão Preto e Vitória, foi a questão, Wilton, do carro, né? É. Que ele fala do carro, que ele tava com o nome sujo na praça, e aí comprou um carro com o dinheiro dele, mas colocou no nome de um amigo. De uma amiga? Sei lá. Entenda. Ele expõe. Um amigo que tem o mesmo nome do presidente do Conselho Fiscal. Ele expõe a vida dele, pessoal, ele mistura com as coisas do Vitória. E outra coisa, Paulo, você quer um conselho, como você bem disse, largue rede social. Se distancie. Vai cuidar do clube direito. Porque é bom que o torcedor tenha um pouco de paz. Isso não vai acontecer. Ele disse que ia, Flanquel. Não vai. Eu também acho que não, mas ele disse que ia. Mas seria bom para todo mundo, principalmente para ele. Principalmente para ele, largar o celular. Porque ele vai mandar um áudio, e ele manda um áudio para uma pessoa, e obviamente ele sabe para quem ele mandou, ele sabe quem tá vazando, e ele continua mandando. Exatamente. E ele continua mandando, caramba. Se vai falar esse tipo de coisa, pega e liga. Porque rede social... Será que não quer que vaze? É isso, esse é o ponto que eu quero trazer, menino. Mas peraí, gente, peraí. O que é que o carro dele tem a ver com Vitória? O povo vaza tudo de Paulo? Porque ele atrai tudo isso. Muitas vezes quer se mostrar de vítima. Vai saber, Pedro. Agora, essa questão de vazar, viu, pessoal? Eu trabalhei muito tempo com o Paulo Carneiro, quando a gestão dele quase toda, eu acompanhei cobrindo Vitória. E eu conheço Paulo Carneiro. Na hora H, que ele, com a vaidade dele, quer que a imprensa tome conhecimento da notícia, mas não tem a humildade de chegar e falar a notícia, ele arrastava um celular no barradão, se afastava um pouco com aquela voz miudinha que ele tem. Opa, o jogador vai chegar que dia? Rapaz, eu já tentei ligar para São Paulo, não consegui. Aquilo ali, ele estava dando a notícia ao repórter que estava ali, para o repórter correr atrás, e o repórter não podia dizer. O presidente falou, porque disse: você é maior do carro, estava ouvindo meu telefonema. Então, esse é o estilo Paulo Carneiro. Ele quer passar a notícia, mas passa entre linhas, porque o cara que passou o áudio ainda vai passar por mal educado, e ele ainda vai dizer: eu mandei para ele confiança. Então, esse aí é o modus operandi Paulo Carneiro. Pois é, e esse último áudio mesmo, ele se faz de vítima ali, né? E ainda diz o seguinte: não venha causar problemas para mim aqui no Vitória. Ou seja, se essa pessoa causar problemas, ele já tem aquele áudio para dizer: ó, não falei que ela vinha causar problemas, enfim. Então, Fabrício, deixa eu... Fiquem espertos. É só um minutinho, Flávio, que eu tô levando aqui. Rádio Sociedade de Futebol Show em todo lugar. Governo do Estado. O governo que cuida da saúde, da Bahia, de você. Coronavírus, isola! É a Pitu convocando toda a sua nação pituzeira para evitar aglomerações e se cuidar. Troca de óleo rápida, 100% segura e com o melhor preço, só na Chevrolet. Veda City, agora mais fácil de pedir e escolher. Todas as soluções numa só marca. Rede Construcerto, Outubro Rosa, todos juntos na luta contra o câncer. Segue o líder! Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse: alto lá, seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi: vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo, não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. Não gaste dinheiro com coisas desnecessárias. Invista nos seus sonhos. Invista na sua casa. A Rede Construcerto e a Águia Metais se uniram e estão promovendo a maior qualidade e satisfação para os seus clientes. Com a Águia Metais, você tem um detalhe que fará diferença para a sua cozinha ou banheiro. Com a Rede Construcerto, você encontra tudo perto. Por isso, seja esperto. Se vai construir ou reformar, venha para a Rede Construcerto. Mais barato, mais perto de você. Vocês sabiam que a Amanco agora é a Amanco Vavin? Isso mesmo, a marca da inovação mudou para melhor, com muito mais tecnologia, eficiência e qualidade em todos os seus produtos. Curtam a página da Amanco Vavin no Facebook e fiquem ligados nas novidades. Além de explicar a mudança, também iremos mostrar como a marca vai conectar você com o futuro. Agora já sabem, na obra ou reforma, vai de Amanco Vavin. Amanco Vavin. Quem trabalha com construção civil sabe, Veda City é a proteção que a família precisa para morar com saúde. Quem usa Veda City constrói melhor um lugar para se viver melhor. E a Veda City que você conhece agora é uma marca só, com nova embalagem e organizada em uma nova linha. A família Veda City está mais fácil para escolher e pedir. Peça sempre pela marca Veda City. Veda City, nosso bem-estar. Veda City, todas as soluções numa só marca. Precisando trocar o óleo do seu carro? Vá à Chevrolet. Só no serviço Chevrolet você faz a troca de óleo de um jeito rápido e 100% seguro, como esses novos tempos pedem. E com os melhores preços, troca de óleo a partir de 6 vezes de R$20 sem juros. É preço de site na concessionária. Tudo para garantir o atendimento e o cuidado que você e seu Chevrolet merecem. Acesse agora ofertaschevrolet.com.br. Clique em serviços e aproveite. Serviços Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Perceba o risco. Proteja a vida. Sociedade Salvador Bahia. Patrício. Manda pra mim que eu mato no peito, boto no chão. Esse é o balanço final pela Rádio Sociedade da Bahia, repercutindo mais uma derrota do Vitória por 2-1 na Série B do Campeonato Brasileiro. Perdeu no Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 2-1. Até tentou reagir no final, mas não deu tempo. Minutos finais do balanço final. O Flanco, que é o Lima, eu te interrompi. Fala aí, caprichoso. Eu vou só resumir, Fabrício Cunha. Esse chamado jeito Paulo Carneiro não é só um jeito, é algo de propósito, na minha avaliação, de muito tempo. Todos nós sabemos disso. E também um processo quase que político de desencorajar o torcedor do Vitória e afastá-lo do clube. Sem o torcedor do Vitória próximo, sem os sócios próximos, a vigilância também não existe. É preciso todos nós, imprensa e torcedores, jogar luz na escuridão. Tem muita coisa estranha no Vitória e a gente está vendo isso que está estourando dentro do gramado. Um abraço a todos os amigos aqui. Um abraço a todos os amigos aqui que participaram com a gente. Infelizmente não dá tempo de colocar todas as mensagens. E só um detalhe, desde 2001, o Fortaleza não chegava, não avança às quartas de final da Copa do Brasil. Perdeu mais uma oportunidade ao ser derrotado nos pênaltis para o São Paulo, Fabrício Cunha. Grande abraço, isso do Fabrício. O Flanquel falou que é o mesmo presidente que faz isso, que afasta o torcedor e que ficava mendigando, pedindo que o torcedor se associasse. É uma loucura. Flanquel Lima, grande abraço e amanhã estará onde, Flanquel? Estarei com vocês no Bate-Bola. Até. Valeu, Flanquel. Então amanhã no Bate-Bola às 7 horas com a equipe Show Sociedade. Meu caro Manuel Messias, que dias melhores possam acontecer no gigante Esporte Clube Vitória, no pentacampeão do Nordeste, porque o que está acontecendo no clube não é de fato o que essa agremiação tão gloriosa merece, Manuel. Assim nós esperamos, Fabrício, porque tanto Bahia quanto Vitória são duas marcas que nós precisamos.